Sou eu que é pra contar? É. Pode ver a foto que eu te mandei primeiro, Queiroz. Você mandou foto pra mim, Igor? Mandei. Bagadão, vai. Mandei no Amigo, Facebook. olha o cara, Olha os velho. caras, mano. Olha aí. Olha o cara, Cara já hein? tá laricando os outros. Você tá. Gabriel Queiroz, tá? Você Eu. tá solteiro, cara? Tô, por quê? Ah. Ah, peraí. Ah, manda pros outros aí a informação. Eu vou mandar um WhatsApp, peraí. Passa um WhatsApp pro cara. Não, peraí, aproveita que vai ser Natal, né? Já Não, sei o cara, presente que. já Já foi sei. Natal, né, mano? Não, criatura, vai ser especial de Já, Natal. hoje é dia 10, né, Nossa. velho? Mano, eu não vou te chamar de mula só porque é feio chamar de mula. Hoje é o especial de Natal. Então, Então. Aí. eu vou dar um presente especial para os Otovás. O cu. Cada um faz o que quer com o cu. Eu vou dar um presente especial pro doutor lá. Eu vou dar um As copo. frases soltas do cara, mano. Está começando o primeiro ConspiraCast de 2015. Meu nome é Igor. E aquele doce ali é pra ver ou pra comer? Caralho, caralho. Olá, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. Marcas do que se foi, sonhos que vão. Olá, ouvintes. Como todo dia nasce. Eu fui cortado pelo Lucas, obrigado. Não me foi essa minha participação no ConspiraCast desse ano. Então é Natal. E o que? Nossa, vai começar isso aí já? Fez. Vamos esperar o meio do episódio? O velho. Termina e nasce outra vez, é um negócio assim, né? Vai lá, Gabriel. O ano termina. Ah. Enfim, olá, ouvintes, eu sou o Gabs, amigo de todas as noites de novo. Voltamos e no Natal nunca se esqueça de deixar leite com biscoitos para o Papai Noel. Madeira! Olá, ouvintes, aqui é o Rufus, mais um ano se começa e tamo aí pra, sei lá. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Nossa, vai ter uma pessoa amiga nossa agora que deve ter tido um... Irgasme. É, achei que quando o Rufus falou que mais um ano aí, achei que ele ia falar que mais um ano se passando, graças a Deus a gente tá com saúde, né? Coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e aí nós vamos brindar o dia de hoje, que amanhã essa pertence a Deus, a vida é louca, né? Caralho, velho! Tá certo. E o quê? E é isso aí, cara, mais um ano se passando. Bom, eu queria perguntar, jogar uma dúvida. Ok, já posso me apresentar? Não. Ah, você tá aí? Aqui sou eu, Chapolin. Quer dizer, sou eu, sou o Gabrix mesmo. Aí você imagina o Gabrix pulando agora de... Olá! Oi, Queiroz! Abrindo uma porta, né? Eu sei o que é. Natal época. Mano, não é na parte que ressuscita os mortos? Oi, Gabriel! E aí? Fala, galera! Caraca, velho, o pessoal vai achar que a gente tá tudo drogado. Vai ter que dar uns cortes monstro, cara, senão vai ficar muito desconexo essa parte. Eu acho que não, eu acho que teria que deixar desse jeito. É outra mente que a gente tem, tá no Nirvana já, né? Minha mente vai achar por quê? Que o tempo não explica. Mas, como vocês puderam perceber pela nossa introdução maravilhosa, ouvintes, esse episódio é sobre... Natal, Ano Novo, retrospectiva, sobre histórias que nós passamos... Não, no... retrospectiva. Pode ser também isso aí, sobre histórias que nós passamos, sobre o que aconteceu no mundo. Saúde, epa! Sobre arrotos e... Sobre arrotos durante o ano. Sobre o pedido de casamento que está aí. Tá, vai vir um casamento. Vai vir um casamento aí. Mas é isso, depois dos e-mails, nosso maravilhoso episódio de volta e... The King's Back in Town. Se prepara, pequeno. É, vai ficar, não vai ficar tão pequeno depois, né? Vai ficar arrombado, vai ficar um buraco. Saudade disso, né? Os ouvintes devem ter sentido saudade disso. Caraca, mas... você tem deve mental. Vamos para os e-mails. Queiroz. Não! Não! De novo! Não, God, please! Não! Colhe outro idiota! Queiroz, E aí, Igor, é isso, que eu não esperava nada menos. Nada menos do que menos. Fala, Igor, o que, que você quer me dizer agora, cara? Então, né, eu vou dizer assim, ficamos um mês parados. Parados nada, nós estamos sem episódio, mas não deixamos de trabalhar aqui não, cara. Não, a gente tá trabalhando a cabeça, pensando em atrações para vocês. Trabalhando a mente, né, tá tudo maconha. Jogando, que é racha-cuca. Ai, tava expandindo a mente durante as... Não, mas então, a gente tava preparando episódios e, pô, né, final de ano, vocês entendem, vocês compreendem, né? Final de ano que eu tive, maravilhoso, tô nos altos lugares aí de São Paulo, mas voltando, eu queria dizer que, ouvintes, poucos e-mails, hein? Vocês não acham? Ah, eu acho, cara. Ficaram devendo, hein? Ah, mas eu acho que também os ouvintes estavam de férias, né, cara? É verdade, essa tipo época... assim, tava ouvindo o episódio com a família e tal, mostrando, ai, mãe, todos os embotados aqui. É, sei lá, cara. E-mail é e-mail. Nós temos que agradecer que a gente tem. Você falou, mostrando o Conspiracast pra família. Eu imagino uma criança, uma menina entrar em casa, um moleque. Fala, olha, mãe, olha o que eu ouço. E aí põe e começa, a mãe começa a ouvir a gente. No fim do episódio, o cara que mostrou já tá internado, né? Hospital psiquiátrico, na hora. Ou tá preso já. Ou tá preso, ou apanhou da mãe. Mas então, quantos e-mails a gente tem aí, Igor? Nós temos... Ei, quantos? Vou ter que contar. Peraí. Não. Um... Te fudi muito dois, agora. Dois... Três... Quatro. Quatro e-mails. Temos quatro e-mails, os partes que eu gostaria de... Tem um... ler o e-mail aqui, porque eu vou ler esse e-mail e eu quero deixar as pessoas que estão sendo faladas no e-mail discutirem depois. É o e-mail da Ana Beatriz Moreira, uma amiga nossa que acompanha, gosta do programa. O assunto aqui é: parabenizar os participantes e protestar contra uma causa nobre. Seria, eu acho que seria a favor de uma causa nobre, né? Não sei. Por uma causa nobre. É, ou contra, né? Então, tô entendendo as entrelinhas do e-mail dela. Opressão contra o Queiroz. Corpo da mensagem. Gostaria de parabenizar todos vocês pela evolução cujo qual Conspiracast passou. Está cada vez melhor. Dou muita risada da maneira que vocês desenvolvem a pauta. Eu compartilho com todos que acredito que vão gostar também. Sem contar que aprendo palavras novas, como embotado. Claro, nosso léxico é muito grande. Nosso léxico. Olha só que palavra gastou. Bonita. Gastou pra caralho agora. Foi a carta do dia. Só um momento. Eu queria pedir um momento, Aurélio. O que é léxico? É um conjunto de palavras que você sabe. Nosso léxico é demasiadamente grande. Muito obrigado. Continua. O episódio 2. 12 e 21. O episódio 12 e o 21 são os de terror que a gente fez? É o... O 12 é o Lendas Urbanas. Olha só, 12 e 21. Nem percebemos isso. Não, acho que percebeu, né? Por isso que fez isso. São os meus favoritos. Apesar de dar um pouco de medo. É, a gente conseguiu o que a gente queria. Queria pedir ao Gabs, o moço da Praça é Nossa, para deixar o Lucas em paz, pois o primeiro é muito filho da puta para com o segundo. Encerra com a minha defecação. Grande abraço e sucesso para todos. Tá. Agora, o que vocês têm a dizer sobre isso? Muito obrigado pelo seu e-mail, Bia, um beijão pra você. Você que é, olha, é uma pessoa maravilhosa, sou fã dela. É uma pessoa muito foda. Sabe aquela pessoa que curte Pink Floyd? Só por o fato de curtir o Pink Floyd já é foda. Muito obrigado pelo seu e-mail. Quem que tem o próximo e-mail aí? Leonardo Zanin. Não tem réplica? Não, tem réplica. É que assim, eu não entendo de onde é que veio que eu sou o filho da puta com o Queiroz. Só quero saber isso, porque na boa, não rola. Não. Não, todo mundo sabe aqui que você é mó cuzão comigo, Gabriel. Ah, eu sou o cuzão com você, Lu? Claro que é você, ô Rufus. Vai tomar no seu cu. Não, vamos ouvir uma pessoa que tem opinião. Rufus, o que você acha? Caralho. Cutucou quem não devia, tá ligado? Cara, o Gabriel é um cara, assim, especial, né? O pinguim. Ele é um animal. Nossa, obrigado. Obrigado, você já falou o que eu queria. Obrigado. Não sou filho da puta com o Lucas, é pelo contrário. Eu só devolvo no Conspiracast, onde todo mundo vai ouvir a filha da putagem. Aí tem um e-mail aqui que eu gostaria de pedir pra quem quiser ler, pode ler esse e-mail aqui. Ah, eu quero ler. Pode ler, então. O e-mail vem do Leonardo Zanini, eu quero que ele se foda. Assunto, Gabriel Pinguim. Gabriel, Jesus te ama, mas eu não. Vai tomar no seu cu. PS, eu te amo. Esse e-mail é genial. Eu quero dizer assim, Léo, Leonardo, o teu recalque bate na minha pomba e gira, filha da puta. Genial esse e-mail. Caramba, hein? O cara tem uma poesia, uma poética tão grande nas suas entrelinhas ali, cara. Olha só, eu vou ler declamando o e-mail. Gabriel. Decantando. Jesus, né? Decantando foi... Decanta meu e-mail, vai. Vou declamar o e-mail. Declamar. Gabriel, Jesus te ama, mas eu não. Vai tomar no seu cu. PS, eu te amo. É um alexandrino isso daí, certeza. Vou contar. Ah, responde aí o cara. Obrigado pelo e-mail que você mandou pra gente. Foi a primeira poesia que a gente recebeu. A segunda, obrigado, né? Teve a da Júlia. Da Júlia, né? Nossa, depois eu tenho que falar da Júlia. Mas enfim, muito obrigado pelo teu e-mail, viu, Leonardo? Você que falou sobre a gente, né? Porque você mandou um e-mail pra gente, não pro Gabriel. É. Mas enfim, se quer tratar do Gabriel, o trate. Leonardo, vai tomar no seu cu. Ele entrou pelo sistema de cotas aí, a gente teve que... O cara me segue até no banheiro pra me convidar pra participar de um podcast, eu entrei por cotas. Agora tem o segundo e-mail aqui, que eu gostaria de... Quem quiser ler, pode... Terceiro. Vai. Eu vou ler. De Gabriel Pinguim Puta Assunto. Rola. Seu site ou blog. www.safadinhasqueadoramzoofilia.br.br. Certeza que esse domínio existe. Corpo da mensagem. Pinguim é meio birolinho. Birolinho. Nossa. Quase que eu morro engasgado. Gente, é vírus. É um maldito matonense que tem inveja por... Pelo menos ele soube escrever em formato de não hispana. Então. Mas o pior é que ele usou o nosso formulário de e-mail. Mandou esse e-mail? Foi o Tanicho? Foi o Tanicho, no episódio que a gente tava lá. Que a gente falou pra ele fazer. Foi a hora que a gente tava falando pra ele fazer. Foi fazendo isso aqui. Ô, Tanicho, beijão pra você, Tanicho. Assim, ninguém tá chateado com você aqui, não, tá? Pode ficar de boa aí na tua vida. Agora tem um like pra ele. Sinto que uma indireta foi detectada. Vai ter o terceiro e-mail aqui que quem quiser ler. Quarto. Nossa. Tá precisando de dedo aí? Para de beber. Gabriel. Não. Eu quero que o Gabriel leia. Eu gosto que o Gabriel leia e-mails grandes. Não. Vamos começar 2015 sabendo ler. Vai, Gabriel. Caralho. Olá. Meu nome é Eduardo Shimote. 32. Deve ser anos, né? Tomara que seja anos, né? Não, 32 Japão. Japão não vai ser 32, né? Seria no máximo, sei lá. Ah, vai saber. Comecei a ouvir o programa há pouco tempo. Fica quieto aí. Eu gostei muito da temática. Mas antes dos elogios, de onde vocês tiraram que testemunha de Jeová recebem salário? Eu nunca recebi pagamento algum pelo trabalho voluntário que eu prestava. E se um dia eu recebesse, não aceitaria. Todas as pessoas envolvidas não recebem salário. Existem exceções, porém não é salário. Pois salário somente uma empresa ou um empreendedor pode lhe oferecer. Empregador. Mas isso... empreendedor. Mas isso... Empregador. O que eu falei? Empreendedor. Charles. E como é? Cale-se, continue lendo e-mail. Mas isso fica para uma outra ocasião. O que aconteceu nessas férias? Caso vocês queiram realmente saber. Agora vamos aos elogios. Deixa eu só comentar um negócio. A gente não... Alguém falou que recebe salário do Testemunho de Jeová? Acho que foi o Queiroz que falou isso. Não, mano. Eu tenho amigo do Testemunho de Jeová. Eu sei que não recebe. Foi você, Igor. Não fui. Não, mentira. O Igor falou que tinha um trabalho que alguém, que eu não vou te citar nome, mas tá no episódio, tem um trabalho como Testemunha de Jeová e a gente falou sobre receber salário. Acho que foi você. Isso, que não podia gravar porque ele virou Testemunha de Jeová. Eu acho que foi você que brincou sobre isso, Queiroz. Não, mas eu não falei que recebe salário. Acho que foi você que falou, porque ele trabalha pra receber salário. Não, mas eu tava zoando, tava sendo satírico, porque não se recebe pra você ser Testemunha de Jeová. Inclusive, só vou ter pro Eduardo que tá ouvindo a gente, o Eduardo Timote, pra você ver como eu sei, o negócio chama campo. Essa questão de você ir pra casa das pessoas, só pregar o evangelho lá, 7 horas da manhã, acordar o povo, chama-se campo. Então, assim, eu sei que não recebe salário, tava só zoando. Mas, enfim, foda-se. Caraca, é zoeira, viu? Não, mas eu acho que ele entendeu o nosso espírito, porque nos elogios aqui ele diz... E aí, Gabriel? Agora vamos aos elogios, como dito pra ele. Falamos um monte de coisas inúteis. Isso... Falaram. Tá certo. De um momento pra outro, eu não sei conjugar o verbo falar. Para aí, Oda, para de ler. Pessoal, até mais. É isso, Cacá, zoeira. Acho vocês muito legais e com temas excelentes. Eles sempre chamam a atenção e o conteúdo nem se fala. Carivante, que seria o cativante, eu acredito, é interessante. Agora sim, até mais e abraço. Obrigado por dizer que nós somos carivantes. Eu adorei. Ser carivante é bom de vez em quando. Carivante me lembrou Caravan, aquele carro. Nossa senhora. Caravan me lembrou... Mano, pelo amor de Deus. Caravan me lembrou Caravana, de Camelo. E Camelo me lembra uma música, velho, que eu ouvi quando era criança, mas eu não sei o nome, velho. Eu vou cantar um pouco aqui, você vai me ajudar, Igor, pra achar essa música. Como que é o nome? Não, é uma... Não tem, eu não sei o nome. Ah, você não sabe o nome. É uma música em árabe, tá ligado? Ah, totalmente. Que é um negócio assim... Hamdian. É Mohamed... Morte América. Muito obrigado, Eduardo, pelo seu e-mail. É muito bom saber que a gente tem ouvintes aí no Japão, né, cara? Um beijão aí pro pessoal do Japão. E, inclusive, o Japão aparece nas músicas do Ano Novo, né, cara? É Hiroshima Nagasaki, né? Nossa, cara, que bosta. É não, isso, né? Cara, essa piada não foi... A gente vai falar disso mesmo. Mas tem essa música, não é? Tem, mano. É, mas não precisa ficar zoando, cara. Mas eu não tô zoando, você que falou. Não, você foi sarcástico, Igor. É porque eu não sabia se era música. Não, você foi sarcástico, cara. Isso não se faz. Sim, pô, de qualquer forma, eu vou editar isso. Mas eu tô zoando, mano. É essa música mesmo? Tem. Nossa. Mas muito obrigado, Eduardo Shimote, pelo teu e-mail. Mande mais, cara. A gente sempre gosta de receber e-mails. Mas assim, eu queria perguntar pro meu amigo Rufus, como é que eu faço pra mandar um e-mail bonito, igual esse que a gente leu aqui? Bem escrito os e-mails dessa semana, hein? Ah, eu sei por que foi bem escrito. Porque todos fizeram o seguinte: entraram no nosso site, na área de contatos, e usaram o nosso corretor ortográfico pra mandar o e-mail. Então fica assim, uma beleza. E como é que faz pra eu mandar um e-mail pelo nosso formulário de contato? Então, se você estiver lá no site... Bom, vamos começar do começo. Caso você não tiver com o site aberto, você abre o seu Google Chrome, digita lá ConspiraCast, primeiro site que aparecer, você já entra. Lá em cima, no canto superior direito, você vai pra aba de contato, e aí você vai colocar seu nomezinho, seu sitezinho, e aí seu textozinho, e aí você dá um enviazinho. Você viu que facinho? Sabe o que eu acho antes de você falar? Eu acho que você... Daqui do grupo é a mais afeminada. Total. Eu? É sim! Afeminada! Textozinho? Né? Textozinho é o diminutivo de texto? Sim, ou você acha que testículo seria melhor? Testículo, né, cara? Mas, nossa, que piada ruim. Nossa, que arrependimento ter feito essa piada. Caraca, velho. Caraca, moleque, que isso? Que dia, que isso? Bota um pagodinho só pra relaxar. Não, mas e se eu não quiser? Se eu não ouço, por exemplo, se eu sou um ouvinte que não ouve o podcast pelo site, mas pelo meu feed do iTunes e eu quero mandar um e-mail, como é que eu faço? Igor. Você vai abrir o seu provedor de e-mail aí, o seu Gmail, seu Ball, o UOL, o Netscape, Webmail. Você vai digitar assim, contato, arroba, com conspiracast.com.br. Cara, por que eu tô declamando as coisas? Fazer isso, vai mandar o e-mail, o assunto. Quando você manda e-mail pra todo mundo aí, vai chegar pra gente, beleza. Você vai poder se comunicar conosco. Fácil, né? Bem fácil. Mas e se eu só sei mexer com o Facebook? Ô, Pinguim, o que eu faço? Você vai entrar no seu Facebook, vai lá na barra de pesquisa e coloca Conspiracast. Novamente, por favor, eu venho lembrar que faz tempo que eu não falo. Com T mudo, tá? E dá Enter ou aperta a lupa que vai dar no mesmo resultado nesse caso. Nós somos a primeira página. Lá você pode mandar a sua sugestão, sua crítica, seu comentário, curtir nossos posts e, inclusive, votar. Mas votar em quê? Votar no nosso Conspiracast Homenageia. O que é esse Conspiracast Homenageia, Queiroz? Conspiracast Homenageia. É um quadro que a gente faz em um período de um mês e meio, que a gente pega um podcast brasileiro e a gente faz um programa homenageando esse podcast brasileiro nos nossos moldes filhos da puta, como sempre. Lembre-se que tem que ser brasileiro, tá? Tem que ser brasileiro, não vale o Hitlercast da Alemanha. E... Nem o Bin Ladencast. Não vale. Oi? Nem o Bin Ladencast. Nem o Stalincast. Também não vale. Mussolinicast. Também não vale. O Slobodan Milosevic-cast. Já deu, pode continuar aí. Caralho, velho. Mas assim, eu tenho uma pergunta pra fazer, que eu vou lá no Google, eu vou no Yahoo Perguntas lá. Nossa! E as pessoas ficam me zoando, porque elas não me respondem o que eu quero saber. Como é que eu faço pra perguntar isso pra assim, alguém me dar uma resposta? O tema mais 10 pontos. Como é que eu faço pra responder essa pergunta, caralho? pergunte@conspiracast.com.br. Acho que as pessoas não têm mais dúvida nesse mundo. Só teve uma pergunta até agora. Teve, e do participante que participou. Do participante que participou. Do ouvinte que participou. Ufa, graças a Deus. Bom, mas é isso, a gente precisa dar mais algum recado. Bom, se você tá ouvindo isso, você sabe que a gente voltou. Essas férias foram férias, não, a gente não parou, não abandonou. Vamos voltar com a mesma período de cidade de sempre, todo sábado, depois das 6. E Conspiracast homenageia, vote. Ah, é bom falar como é que tá o panorama do Homenageia. Inclusive, eu preciso abrir o Facebook, que eu não lembro de cabeça. Beijo para o Zotovaz. Espera aí, não, para, calma. Antes de falar de Zotovaz, Zotovaz me lembra e-mail, que me lembra pequeno, que me lembra Gabrix, que me lembra, tem alguma coisa acontecendo entre os dois, Queiroz? Então, Gabrix, me explica aí, você ficou noivo do Zotovaz? Cara, não tô sabendo. Zotovaz, declare-se de uma vez, Zotovaz. Uma história de amor, de amor, de magia. Só tem a ver. Quem já foi criança um dia? Todos afinados, é isso que importa. Não, mas ó, um beijão pros outros vasos, Zumbicast. Zumbicast, inclusive, vai ser da minha família em breve, que vai casar com o Gabrix. É verdade, participei de um episódio deles lá, falando sobre os lançamentos. Eu não sei nem se eu podia falar o tema, provavelmente, não sei se vai sair antes ou depois eu preciso perguntar isso pra ele. Mas os lançamentos aí de 2015, sobre os filmes de terror... Temos boas risadas lá sobre um tema muito legal, filmes muito legais. Vi uns filmes que eu não sabia que viriam e fiquei muito interessado até com os lançamentos de 2015. Então convido vocês, ouvintes, a acessarem zumbicast.com.br, Facebook Zumbicast, Twitter Zumbicast. Vamos prestigiar o nosso amigo lá. Nossa, Igor, mas você tá fazendo jabá de outro podcast? Como assim? Por quê? Você tá fazendo jabá de outro podcast aqui? Não entendi. Caralho, alguém pega meu gancho? Eu já entendi, mas eu não vou continuar. Achei que você tá fazendo jabá de outro podcast aqui, Igor? Não, mas tem o nosso amigo também. Que amigo, cara? Eu não tô entendendo. Rufus, você que pegou. Que amigo, Rufus? Eu desisto. É o Whatevercast. Aê! Porque quando você tá de quinta-feira e quer escutar um podcast, o que você faz, ô Gabriel? Você reza pra ter saído no dia certo. Acessa lá whatevercast.com.br. Um episódio maravilhoso. De vez em quando você encontra a gente perdido lá. É. Não, outra coisa que eu acho errado deles, agora eu vou falar. Mano, os caras ficam falando que a gente é satanista, que a gente adora o Hitler e... Tá, não que isso não seja verdade, mas não precisa ficar, sabe, fazendo de forma pejorativa. Não, de forma pejorativa, cara. Cada um tem a sua fé, né? Ah, pô, mano. Se o Gabriel quiser um ateu satanista, o problema é dele. Agora é o seguinte, sabe, não queria falar nada não, mas o tráfico de cocaína lá... Manda 1 quilo pra dentro, né? Tem um dos personagens, olha eu. Tem um dos participantes de lá que se dá uma fungada e some com a coca da América do Sul inteira. Diz que é Natal o ano inteiro lá, né? Neva, né? Neva demais. Mas é isso, recados dados. E-mails lidos. Ah, pera aí, ó, deixa eu só falar um negócio. Essa volta de e-mail tá muito doido, tá muito Pink Floyd. Nossa. Progressivo. Embotou? Tá de ouvintes. Não, eu sei o que eu tô. Eu só tô querendo falar que a gente tá muito desconexo até voltar o ritmo. Mas é isso, ConspiraCast é isso. É, o Homenageia... Não, tá tudo sob controle. É, o Homenageia tá o MRG com 2 votos. É, né? 2 votos, deixa eu olhar aqui. É. Sabe contar? 1, depois vem o 2. Ah, depois vem o 3. Nossa, eu tô olhando pros meus dedos e olhando eles. MRG, é que eu tô querendo ver porque tem certos ouvintes que votaram no próprio comentário, então, né? Exatamente, pra ganhar. MRG com 3 votos. Tosco Chanchada com 2. Nerdcast com 1. Votem mais nesse. Braincast com 1. E ChupaCast com 1. ChupaCast. Caraca, nem sabe quem que é, já faz um ano. Não, tô fazendo piada com o nome, pô. É, eu sei. Então é isso. Esse é o panorama do Homenageia. Votem aí, se você quiser que um desses ganhe, dê um like. Se você quiser outro, escreva qual você quer e deixa o link para a gente. Se for um episódio específico, deixa o link do episódio. Se for podcast em geral, deixa o link do podcast. Aí vocês já sabem. Mas é isso. Recados dados, e-mails lidos. Vambora pro episódio, finalmente? Vamos. Ufa! O episódio, eu queria mentalizar aqui uma letra que dizem ser de Natal. Queria que a gente, que ao estilo conspirar, entra no tema, vai. Queria trazer essa música pra nossa mente aqui, pra ela dar uma analisada nessa letra. Vocês topam? Eu mandei a letra aí pra gente analisar essa letra. Manda a letra. Mandei já. Porra, isso é uma letra de Natal? Se não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Caralho, mano, isso aqui é uma ameaça, né? Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. E você pode ser assim tão enorme é assim. Eu vou crer que Natal existe. Que ninguém é triste. Que no mundo aceita amor. Bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Caralho, velho, quero ver isso. Você não chorar. Puta que... Não, vamos dizer... Peraí. Essa música parece um Bozo. Ficaria péssimo, mais ainda o Bozo cantando. Caralho. Não, era música... ele que cantava, não era? Não, é do Raça Negra essa música. Essa música aqui é tema de filme da Rita Cadillac, né? Não, cara, eu vou falar o que essa música aqui me parece. O cara comeu o cu do outro e depois falou assim, vai. Feliz do Natal outro, pra você. Velho, eu achei que era de uma mina, mas do outro? Ok, né? Não, mas algum cu foi comido. Provável. Porque... E depois essa letra foi criada logo após. Que a gente pode analisar só no segundo estrofe aqui, ó. Não, na primeira já dá, ó. É verdade, não olhar pra trás. Isso aí já denota. Quero você não chorar, nem olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Peraí, para. Esse cara que cantou essa música, no mínimo, ou ele se achava muito, ou ele tinha uns 45 centímetros. Só pra ele falar, quero ver você não chorar, é o não olhar pra trás. É o não, é, deve ser. Eu quero ver... Oh. Esse é o Catra. É verdade. Tem uma amiga nossa que é fã do Catra. Mas essa música, então, mas essa música aqui, eu só tenho uma coisa pra falar, pra encerrar essa zoeira aqui, a gente começar o episódio de fato. Sexo anal. Superstição! Sexo anal, também uns cuidados. Não, mas essa música é uma música natalina, né, gente? Não, não é natalina. Não, cara, tá falando Natal ali no meio da letra, porra. Não, falou Natal. Feliz Natal, é Natal. É natalina, pô. É. Se eu quiser assim, vou comer teu cu, Feliz Natal, é uma música de Natal. E aí, eu queria saber o que é Natal, gente. O que é Natal? Pelo visto, é ver o amor crescer, se a dor nascer, você resistir e sorrir. Puta que pariu, isso é Natal. Muito... Por essa música é isso. Não, mas vamos pegar um momento, Aurélio. Vou pedir pro Rufus, que é um cara letrado, um cara que sabe se manter firme aí nas conversas. Rufus, o que é o Natal, meu amigo? Cadê o link do Wikipedia? Nossa, eu tô com o dicionário aberto aqui. Eu desisto nessa porra. Vai tomar. Natal. SM. É o dia em que alguém nasce. Dia de nascimento. Liturgia. Festa em louvor ao nascimento de Jesus Cristo. Celebrado no dia 25 de dezembro. Estabelecido pela Igreja Ocidental desde o século IV. E pela Igreja Oriental desde o século V. Geralmente grafado com inicial maiúscula. Música. Tipo de canto entoado na época natalina e originado na Idade Média. ADJ. Que está relacionado ao nascimento. Natalício. Disse do local em que aconteceu o nascimento. Cidade natal. ETM do latim. Natalis. Que bonito, hein? É, eu gosto de dicionário que tem uns negócios que a gente não entende aqui antes. Também você não sabe ler, pô, dicionário, cara. ADJ é adjunto. Não, é adjetivo. Adjetivo, então foda-se. Seu burro. Adjunto. É adjunto, tá certo. Tamo aí pra isso. Nossa, quem faz letras e ouviu esse episódio teve câncer instantâneo. Pegou um câncer na orelha agora, brotou outra cabeça em formato de tumor. Não, mas o sentido mais comum do Natal é o dia de Natal, né? Que é o feriado, é o Festival Religioso Cristão 2. 2. Por que 2, cara? Lê a pauta. É um feriado do Festival Religioso Cristão 2. Esse é o segundo, teve o primeiro, não deu muito certo. Esse é o 2. Continua, Lucas. É o Festival Religioso Cristão 2, comemorado anualmente no dia 25 de dezembro. Continua essa porra aí, que eu só queria fazer a piada do Cristão 2. Países eslavos e ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário juliano, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. A data é o centro das festas de fim de ano e da temporada de férias, sendo, no cristianismo, o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. Porra, eu não sabia disso. Eu não sei nem se tem ciclo do Natal, meu. O único ciclo que eu conheço é o ciclo da água. Tem o do carbono, do hidrogênio. Tem o do anabolizante também, mas deixa quieto isso. É, né? Mas afinal de contas, o que é Natal para você, Lucas? Para mim, o Natal é uma comemoração aí que foi imposta pelo capitalismo pra gente ter que gastar dinheiro e comprar presente para dar pros outros. Eles deturparam totalmente o sentido. Porque não se tem, sei lá, eu tô falando por mim. Eu não sei se tem nenhuma prova que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, ele não nasceu no dia 25, porque foi aí... Eu não vou lembrar os dados de cabeça, mas antes foram feitos... Antes era 13 meses, né? É, não é questão disso. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que ele nasceu 3 de janeiro, é um negócio assim. Não. Segundo é uma contagem... ele nasceu no meio do ano, segundo as pesquisas que eu li. Eu tinha visto mais ou menos 3 de janeiro, porque foram feitos com base em estrelas e movimentação de astros e céu, essas coisas assim. Segundo as descrições da Bíblia, o que eles descrevem deles estarem vendo de estrelas, acho que das 3 estrelas lá, ou, não, de uma estrela, era que na época do ano não dava pra ver. Isso só poderia ser visto mais pra frente. Então por isso que ele não teria nascido, que ele não teria nascido dia 25, ele teria que ter nascido um pouco depois. E também porque rolou uma diferença de calendários e tudo isso culminou em a data um pouco errada. Então, mas aí que tá. A questão é que foi imposta pelo tio Sam aí, né? Não, tô brincando. Mas a questão é que eu acho errado a deturpação do significado do Natal, que era pra ser. É claro que acontece, a confraternização, juntar a família e tal. Mas meio que tem uma obrigação de você comprar o presente pra dar pra outra pessoa, cara. É isso. Eu me sinto obrigado a comprar um presente, mano. Virou uma lei moral, né? Eu também não gosto disso, não. Tudo bem que eu ganhei o box completo do Star Wars com 6 filmes esse ano. Mas eu não gosto desse negócio de ter que trocar presente. Caraca. Não, mas é foda mesmo. É, porque, que nem eu nunca dei presente de Natal. Não, mas é aquela obrigação, você quando é criança, você fica esperando, mas depois cresce e você para de ganhar presente. É, você começa a dar o presente, assim, né? Eu vou crer. Então, na minha família, tipo, todo ano a gente se junta na parte da minha mãe. Quando era criança também só ganhava 1 milhão de presente, porque eu tenho, acho que 6 ou 7 tios. Então ganhava muito presente. Agora que eu cresci, não recebo nada e logo eu vou ter que dar presente pra todos os netos, sobrinhos e... afins. Vai ser foda quando chegar o dia. Não vou dar presente. É, mas originalmente, assim, a gente tá nessa parte da origem do Natal. Originalmente, o Natal ele era comemorado pra quê? No dia 25 de dezembro, ele era comemorado no calendário celta, originalmente. Que era o deus sol lá, chegava no... praticamente morria no dia 23 de dezembro, eu acho. No dia 25, ele renascia. É, a gente comentou já dos Messias Solares. A gente comentado dos Messias Solares num episódio anterior. Isso, exatamente. Que originalmente era ali. Que tem a ver também. Originalmente era ali, mas os cristãos... Não. Cristãos. O povo que seguia Cristo lá. O plural de cristão. Fala assim, o plural de cristão. É, os seguidores de Cristo, eles costumavam comemorar o Natal exatamente pra lembrar do nascimento do Salvador, né? E aí, só que era só pra, entre aspas, ter uma confraternização, homenagear o cara. Fazer uma festa de aniversário pra ele, ter comes e bebes, mas não ter troca de presente. Troca de presente vem muito da cultura nórdica. Foi exatamente onde surgiu o mito de... Do Papai Noel também, né? O mito daquele cara gordo, barbudo, de óculos e que... Só fala Papai Noel, só. Ele mesmo. Santa Claus. E outra coisa... São Nicolau, nossa, né? Mano, o cara tem que fazer palhaçada. Não, na cultura católica, existe uma coisa chamada Advento. E o Advento são 4 domingos e o último, depois do quarto, vem o Natal, que é o nascimento de Jesus. Então vem a celebração daquela história, né? Dos Herodes querendo matar um moleque, os 3 reis viajando lá pra dar o presente pra Jesus. E tem toda essa simbologia, né? A história ela é muito mais simbólica do que para ser interpretada literalmente. Até o Papa esses dias falou que a Bíblia é mais uma simbologia, não pra ser... Papa aí, ele tá começando a falar... coisa que, igual ele falou que Adão e Eva nunca existiram, não existe fogo no inferno, que gays podem ir pro céu, então... Tá. Não, esse Papa é lúcido, cara. Inclusive, ele é uma das coisas mais da hora que aconteceu em 2014, né? Eu gosto muito desse Papa, ele... Deixou de ser aquele papa cego, né? Meu papo é pop, mas essa parte é mais pra... Caraca, eu citei... Que banda que eu citei? Engenheiros do Havaí. Eu citei isso. Engenheiros do Havaí. E o papa levou um tiro a queima-roupa. O pop não perdoa ninguém. O que está acontecendo? Mas então... Você agora... tá alcoolizado. Eu tô, cara. Daqui a pouco eu vou começar a cantar Los Hermanos. Então, mas aí tem... continuando a pauta aí, eu vou mijar. Não, mas é o seguinte, a gente fala de Natal, é um lugar comum dos episódios de podcast nessa época do ano, falar de Natal, né, Igor? É, porque, tanto quanto pela data, né? Caralho, peraí, caiu. Tanto quanto pela data. Então, por conta da data, tudo, mas o que a gente tenta trazer é uma visão diferente do Natal. Tem outra coisa, é porque o Natal, ele é predominantemente na cultura cristã. Mas e se eu for judeu, o que que eu comemoro nessa época do ano? Não sei, você sabe? Eu pus no Skype. Ah, obrigado. Hanukkah. Sei lá como é, que eles cantam, mas é isso aí. É isso que cantam, isso aí mesmo. É, e se eu for judeu, você tá me excluindo do episódio do podcast, porque eles não falam do Hanukkah. Então vamos falar, nem que seja um pouquinho, aqui, do Hanukkah. O que, que é o Hanukkah? Ah, mas não precisava. Hanukkah eu lembro muito do... Todo mundo odeia o Chris. Não. É que o Chris, o pai do Chris, dá um cartão de Feliz Hanukkah pra... Ah, tá. Mas, então, aí se eu for falar da parte dos judeus, teria que lembrar também da parte que mostra também no Chris, que é dos africanos. Que eles têm também... Eu não lembro também, eu já não lembro também, que tem também os africanos comemoram uma data específica, uma comemoração específica nesse dia. Que vai 15 dias, não é? Alguma coisa assim? É, algo do tipo. Eu assisti essa semana que passou. Mas enfim, o que é o Hanukkah, Lucas? Hanukkah também é conhecido, era uma festa judaica, né? Por isso que eu falei de judeu. É conhecido como Festival das Luzes. E é uma festa que começa no 24º dia do mês Kislev, que eu não sei o que é Kislev, e termina no dia 2 ou 3 de Tevet. São meses aí que nós não conhecemos. Acho que deve ser janeiro, fevereiro em judeu, né? Tá, né? Pode ser, né? É. Enfim, e o legal é que o símbolo do Hanukkah, né? É, quando a gente vê isso no... Caralho. Na mídia? É, a gente vê isso na mídia. Que é um castiçal. E esse castiçal aí, ele, o nome dele é Hanukkah. Tem 9 locais de colocar vela. Isso, são 9 velas. Isso, são 9 velas. Que simbolizam? Lá vem. Eu não sei o que simboliza não, Igor. Foi então, mal. Eu tava perguntando, mas ok. Mas é isso, a gente falou dos judeus aí, só pra... Falamos dos judeus, então... Bom, agora eu tenho mais ou menos... Em 2014, o Hanukkah começou dia 16 de dezembro. Só pra ficar falado aí. Então eles não consideram o... Os meses por nós. É um calendário deles são totalmente diferentes. É, ó, 2000 foi dia 22 de dezembro. 2001, dia 10 de dezembro. 2002, dia 30 de novembro. Cara, os anos dele passam em 10 dias? É, eu não sei. As datas. Não, ele tá falando igual em 2000 foi em tal dia. Tá, entendi. É isso que eu tô falando. 2000, dia 22 de dezembro, começou o Hanukkah. 2001, dia 10 de dezembro, começou o Hanukkah. 2002, dia 30 de novembro, começou o Hanukkah. E eu vou mostrar pra vocês o nome dos meses agora. Ó. Ah, deve ser com base em algo solar ou em X semanas pra poder dar essa diferenciação de dias. Não, mas aí, já que se... Vamos entrar nessas curiosidades aí que as pessoas não falam. É, o calendário judaico é um calendário do tipo lunisolar. Os Ele meses é são baseados nos ciclos da lua, enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Ele é composto alternadamente com 12 ou 13 meses. Não, mas aqui os nomes dos meses, ó. Nissan... Nissan. Olha, Nissan. Se tiver um mês que chama Honda, um amigo nosso vai ficar estadíssimo. Isso. O segundo mês chama Iyar, né? Não, é claro que tem dois nomes. Eu tô falando nome hebraico, que é o nome que eles estão usando aqui. É, tem Sivan, que é o terceiro mês. Tamuz, que é o quarto mês. Av, que é o quinto. Elul, que é o sexto. Tishrei, que é o sétimo. Eshvan, oitavo. Kislev, que é o nono, que é aí que começa o Hanukkah. Tevet, que é o décimo, que aí acaba o Hanukkah. O Shevat, que é o décimo primeiro. E aí vem Adar 1, ou Adar primeiro, que é o décimo segundo mês. E quando tem o décimo terceiro mês, é o Adar 2, ou Adar segundo. Interessante, Lucas. Você falou que o Hanukkah, ele vai até o dia 2 ou 3 do Tevet. Isso vai variar referente ao Kislev, que seria como se fosse o nosso fevereiro. Que ele tem 28 dias, porém nos anos que ele tem 29, muda o Tevet. Ah, isso é verdade. E olha só, eu posso ainda falar outras curiosidades, a gente pode continuar isso aí, mas... É... Só fala como é que celebra o Hanukkah. Cara, agora você me fudeu muito. Eu falo, então. Não, tem uma curiosidade que os judeus estão no futuro, né? Por quê? Porque estão no ano de 5.775. Tá ótimo. Ah, o chinês também. O chinês tá no... Não, mas o chinês de fato calendário... tá no futuro. O calendário deles estão bilhões de anos, parece, na frente da gente. Então eles têm calculador, mas, ó, lá. Que eles contam desde o período da existência, seria deles, né? Não de uma data específica considerada como ponto zero. Isso é verdade. Os chineses, eles têm... Eles contam desde o período inicial do... Olha como é que se comemora o Hanukkah. Hanukkah. É bem legal. É, tem todo um ritual, cara. Lembra que eu falei do candelabro de 9 velas? Sim. Então, o Chanukia? É, que também chama Hanukkah. Mas são 8 dias de festa, que é do dia 25 de Kislev ao dia 2 de Tevet. Né? E é o que o Gabriel falou mesmo, esse negócio do Tevet ir pro dia 3, quando Kislev tem só 29 dias. Enfim, é um bagulho tipo fevereiro nosso. Mas a festa de Hanukkah, ela tem 8 dias de duração. No primeiro dia, eles acendem a vela do meio do candelabro e uma das velas. Depois, nos outros dias, ele vai acendendo uma por uma. Aí, no último dia, todas as velas estão acesas. Elas estão acesas. Acendidas. Isso, acendido. É assim que eles comemoram, eles vão acendendo as velas aí no candelabro dia por dia. E comemora o milagre do azeite que queimou por oito dias no candelabro do templo de Jerusalém. É esse que é a simbologia do Hanukkah. Não, mas é o seguinte, mas como é que a gente pode saber do Hanukkah se a gente é católico ou se a gente é cristão? Tem nada a ver, gente, porque a história do Hanukkah tá num dos livros da Bíblia, nos Macabeus. Então, se você quiser saber mais sobre Hanukkah, abre uma Bíblia aí. Você pode comprar numa livraria mais próxima aí, sempre tem Bíblia. Na minha tem. Toma. É que ele queima, né? A Bíblia, então. Tem que ter um estoque. Ele faz desenho de Bíblia. Ele vai fazendo desenho na Bíblia ali. Ele faz origamis com as páginas da Bíblia. Caraca, velho. Isso tá muito. Vamos mudar de assunto. E o que você... Não! Não! God, please, no! No! I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue. Igor, pera aí. Eu quero que o Rufus me fale sobre o Papai Noel. Pra falar o quê? Como é que ele surgiu? Vê com extrema atenção e foco do nosso amigo Rufus. Alguém? Eu vou pedir pro meu amigo Gabrix, que ele deve estar por dentro do assunto, reavivar a minha memória. Gabrix, qual que é a origem do Papai Noel? Então, é dito como o personagem do Papai Noel, ele vem do São Nicolau de Mira. Era um santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega. Meu pai, o negócio vai ser tenso. Caraca. Rússia, da Grécia e da Noruega. Fudeu. Que você pode perceber que seria o país de que nevam, mas a Grécia nem tanto. Né? Não. Nossa, eu quero falar uma ativação, nem sabe. Sei lá. Países que nevam. Não, pera, tem a Grécia. Ih, fudeu. Neva lá, Mirassol, Jales, Lins. Preto, neva em todo esse lugar. Neves, né? Nossa. Esse santo seria um patrão dos guardas noturnos da Armênia e dos coroinhas da cidade de Bari, na Itália. Tem um padroeiro dos coroinhas, velho. Na cidade de Bari, na Itália. Não, dá uma olhada nisso, velho. Mas pera. Continue. O que tem a ver a cidade de Bari? É onde estariam sepultados os restos do Santa Claus, São Nicolau. É uma mistureira isso aqui, hein? Não entendi porra nenhuma, cara. Quem foi que pegou do Wikipedia? Ninguém sabe. Beleza, despede o estagiário, mas tudo bem. São Nicolau tornou-se uma tradição em toda a Europa e é conhecido como uma figura lendária que distribui prendas na época do Natal. Originalmente, a festa de São Nicolau é celebrada dia 6 de dezembro, com a entrega de presentes. O aniversário original da minha avó. Original? Porque o Lucas fala que minha avó faz 50 aniversários por ano. Ele faz 1 milhão de aniversários por cada ano, cara. Ok, né? Essa é a origem do Santa Claus, né? Que demorou pra se pegar, né? É, a Coca-Cola que investiu legal nela. É, na verdade, o Santa Claus, ele é um cara... Não, ele não é verde, na verdade. Verde é o Grinch. A roupa dele é verde. É. Só que vermelho, preto e branco são cores quase que da Coca-Cola. Não, quase não, né? Ela que a Coca-Cola resolveu conhecer, porque lembra dela. Ou da Coca-Cola ou do São Paulo, talvez, né? Não, mas não, ele era verde. Que o Papai Noel era verde, inicialmente. A roupa dele, verde ou dourado. Era gente, Quem quer saber como era o Papai Noel original, liga a TV e espera passar na Band a propaganda da Dolly de Natal. É isso que eu ia falar, velho. Aquele Papai Noel é o original. Nossa, aquele Papai Noel. Eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Feliz Natal, Dolinho. Não, aquilo é muito tosco, velho. Aquele Papai Noel mais do que embotado, né? Dolinho tem pacto com um demônio. Tem nada, velho. Quem falou tem nada? O Dolly Guaraná ali, ó. Dolly Guaraná. Solta uva. Ah, mas então, aí quem transformou ele nessa figura vermelha, branca, preta? As roupas, tá? Não a cor, senão seria o Darth Maul. Nossa, pode crer. Nossa. Acabei de ter um nerdgasmo. Quem transformou ele nessa figura foi a Coca-Cola, que aí transformou no estandarte dos presentes, do consumismo na época de Natal, em tudo isso. Foi a Coca. Isso é sabido por todo mundo. Ficou sabido. Cara, alguém está com sono. Acho que todos. Não, mas é o seguinte. Enquanto a Coca tentou personificar o Papai Noel para ele ficar vermelho e remeter ao seu produto, a Dolinho também fez isso. Só que a Coca é a Coca, né? É, mas Dolly também é foda, né, velho? Eu só tomo Dolly. Eu nunca tomei Dolly, é boa. Não é ruim, não. Deve ser muito doce. Não é ruim, não. É doce. Doce é Tuque. Doce é Guaraná Tuque. Agora me vem uma pergunta aqui que não tá na pauta, mas eu veio na minha mente. Vocês acreditavam em Papai Noel até quantos anos? Por incrível que pareça, eu acreditei só até os 6 anos de idade. O meu foi... Eu não lembro a idade, mas foi, eu descobri bem rapidamente. Então, eu tava na escolinha com 6 anos de idade. A diretora da escolinha chamou todas as crianças para o pátio, olhou e perguntou: quem acredita? Como que o Papai Noel leva presente pra todos vocês? Logo depois ela olhou e falou: não, Papai Noel não existe. É o pai e a mãe de vocês que levam o presente. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, é tudo mentira. Caraca, que da puta, hein? Eu comecei a chorar na frente de todos. Eu e todos os moleques da escolinha, todo mundo chorando junto. Nossa, essa mulher é um demônio, né? Essa eu arrancava a K-47 e saía do... Eu quase fiz a minha vingança com ela, que a filha dela não tinha nada a ver com isso. Porque quando eu tava no terceiro colegial, eu encontrei ela e a filhinha dela, e eu falei, eu vou fazer igual, mas a menina não tinha culpa da mãe retardada que tinha. Então, se você tá ouvindo isso, dona Andréia, sua filha da puta... Caralho! Porra, vaca! A loira do caralho. E você, Ru? Rufus dormiu, pelo visto. Papai Noel me lembra Natal, que me lembra Pinheirinho, que me lembra Árvore de Natal, que me lembra Árvore, que me lembra Rufus, o lenhador. E ele morreu. Aí o Rufus perguntou pro Papai Noel: no céu tem árvore? E morreu. E você, Igor? Quando foi que você descobriu que o Papai Noel não existia? Eu não lembro quando eu descobri, mas a última lembrança que eu tenho de acreditar no Papai Noel é quando eu morava em um prédio, e esse prédio tinha uma janela bem grande, não tinha grade nem nada, e era na área de lavagem ali. E aí eu lembro que minha mãe correu e falou assim: olha lá, o Papai Noel saiu, ele deixou um presente pra você. E eu fui lá, eu falei assim: eu não estou vendo. E morava em aqueles conjuntos de prédio assim, e tinha era meio perto o prédio, e então não tinha como fisicamente caber algum tipo de veículo ali. Eu falei: mas como que cabe? Nessa época eu era inteligente ainda, então eu pensei nisso. Puta, faz tempo, hein? Faz tempo. Aí eu pensei: mas como que cabe assim? Aí eu fiquei perguntando tanto, aí eu falei: aí eu comecei a falar: ah, não é verdade, né? Também era uma criança meio revoltada com a vida. Não, né? Investigativa. Investigativa, assim. Que encheu o saco, é isso. Isso. Basicamente. É aquele filho da fica enchendo o saco da mãe. Mãe, o que é aquilo? Chate. Mãe, você enfia o dedo no meu cu, o que acontece? Acontece? Peraí, deixa eu te falar o que acontece, Lucas, ó. Ô, caramba. De momento parei de saber fazer piada. Não, quero ver você não chorar, nem olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. É isso que acontece, você enfiar o dedo no cu. Ok, então, mas é essa a lembrança, a última lembrança que eu tenho. Então acho que foi até aí que eu descobri o que o Papai Noel não existia. Aí também depois eu comecei a eu mesmo escolher meus presentes. Então, bom, pedi pro meu pai, pra minha mãe, não pro Papai Noel. Então foi assim. Feliz Natal. Você viu a foto aí? Não, tô só dando Feliz Natal. Ah, tá. Achei que você tinha visto a foto que eu mandei. E, ô Lucas, assim... Opa! A gente não estragou a sua fantasia de que Papai Noel não existe, né? Você já não acreditava mais que Papai Noel não existe hoje, né? Não, você fez a pergunta sobre quando que eu parei de acreditar. Isso. Eu acreditei até uns, acho que uns 7 anos ou 8, eu acho. Porque teve uma vez que eu tava acreditando pro caramba, fazia cartinha, todo ano eu fazia carta com desenho e tal. E aí uma vez eu virei pro meu pai e perguntei assim: pai, é você que compra, né? Tipo, do nada, eu falei: pai, é você que compra os presentes do Natal, né? Aí meu pai virou pra mim e falou assim: é, sou eu. Aí acabou, sabe? Então, eu tenho um conto de Natal que eu vi uma vez, que era assim, um menino católico. Você sabe que o pessoal do Correio, eles fazem vaquinha pra dar presente pra crianças, né? Não, quando, não é assim que funciona. Quando, eu trabalhei no Correio, eu sei como é que faz. É, quando o presente é amigo secreto do Correio, amigo. Não, é o caralho também, não. É o Papai Noel dos Correios. Isso, quando o presente não é um presente muito caro também, eles ajudam. Não, eu vou falar como é que funciona, porque você não trabalhou lá. Não, então explica, que aí eu vou contar uma história. Existe uma campanha anual. Uhum. A campanha chama-se Papai Noel dos Correios. Essa campanha, o pessoal tem que mandar cartas, as crianças mandam cartas que são endereçadas para o Papai Noel. O pessoal dos Correios recolhe essas cartas e faz uma seleção. A seleção é crianças até 14 anos. Nossa, criança de 14 anos é foda. Caraca. Mas enfim, até 14 anos e o presente tem que ser um brinquedo num valor considerável lá. Então tem todo um julgamento. É tipo como é que chama? Você vai fazer um concurso, tem um edital. Tem um edital. Tem um edital que regulamenta. Tem um regulamento, isso. Tem um regulamento que regulamenta que presente que pode ser dado pelo Papai Noel dos Correios, qual que não pode. Depois disso, eles pegam as cartinhas das crianças, digitalizam. Não só fizeram isso um ano. Mas enfim, pegam essas cartas e colocam nas agências. Para que as pessoas peguem e escolham uma carta e adotem essas crianças. Adotar no sentido de a pessoa vai comprar o presente que a criança pediu. Então, quem que é o Papai Noel dos Correios? Não são as pessoas dos Correios. São pessoas como eu e você que vão lá, eu quero dar o presente pra uma criança. Escolhe uma cartinha, compra o presente e deixa no correio. O correio só se encarrega de entregar o presente pra casa da criança. I remember all went along. Então, é Natal. E o que você... Ok, agora que o Lucas explicou a história, teve um ano que, isso é uma história que rola nos Correios, que uma criança mandou uma carta e aí o pessoal dos Correios pegou e leu, tem que ler, né? E a carta falava assim, Papai Noel, meu nome é, sei lá, João, e eu não tô te mandando a carta pra pedir pra mim, eu tô mandando porque assim, eu tenho 8 anos, nunca tive uma ceia de Natal, eu queria muito ter uma ceia de Natal. E mais, eu tenho irmãos pequenos, então eu queria que os presentes, brinquedos, você mandasse pra eles. Eu tenho 3 irmãos pequenos, todos meninos e tal, e contou a história. Ele falou, minha mãe tá desempregada, meu pai morreu, então eu queria que você pudesse fazer isso. Desse presente e a ceia pra gente, só isso. Meu Natal ia ser perfeito. E o pessoal do Correio leu a carta, viu o endereço, viu que realmente, pelo endereço, era um local pobre, se penalizou e falou, não, vamos fazer como a gente eu? Aqui. É, aí o pessoal do Correio pegou penalizou, e foi... né? Pegou uma chibata isso. E pá, as costas. Foi o próprio pessoal do Correio quem fez o Papai Noel pra criança. E levaram como se fosse do Correio e tal, entregaram pelo Correio. No dia 26 de dezembro, receberam uma carta e era do mesmo menino, o mesmo endereço. E a carta estava escrita assim, Papai Noel. Tô mandando uma carta, queria muito te agradecer por tudo que você fez, foi um Natal mágico, eu comi peru pela primeira vez na minha vida e tal, foi uma delícia. Eu só queria te falar uma coisa, da próxima vez, traz direto o senhor, porque o senhor mandou pelo correio e acho que o pessoal roubou uma parte, porque acho que não chegou tudo. É dar uma volta pra usar uma história bonita pra poder fazer uma piada. Não, mas isso não é piada. Parabéns, Gabriel, seu troféu de filha da puta, está... Eu vi uma piada que seria melhor, que é assim, não, ele isso pede... Isso não é uma piada, isso não é uma piada. Não, uma que eu já ouvi que é igual a essa, que o menino pede, que ele não queria nada. Ele só queria uma dinheiro. Porra pra bicicleta. Não, é dinheiro pra comprar uma cadeira de rodas pra mãe. Aí os caras, os próprios, comoveram, só que a cadeira ia ficar muito caro. Ia sair R$200, mais ou menos. Aí eles se reuniram e mandaram R$100 pra ele. Aí o menino mandou de volta. Porra, Papai Noel, da próxima vez entregue você mesmo, porque os filha da puta dos carteiros roubaram R$100. Não, mas a gente sabe... Chame Gabriel. Carteiro é uma profissão muito boa, a gente depende deles. Inclusive, tô esperando o carteiro aparecer com minhas coisas da AliExpress aqui. Bom, mas acho que depois dessas piadas sobre correio, uma coisa que tem muito a ver são os filmes que acontecem no Natal, né? Não, senhor, eu vou te brecar. A gente falou do bom velhinho, do cara que todo mundo conhece e gosta. Mas tem mais um personagem do Natal. Não, é verdade que você queria falar, né? Isso, o nome dele é Krampus. Ele é o cara do mal do Natal, entre aspas. Mas quem é Krampus, velho? Eduardo Campos, aquele que morreu? Nossa senhora! O Papai Noel é o cara que dá presente pros caras que foram bonzinhos. O Krampus pune os caras que foram ruins. Então, o que ele é? Mas como é que ele pune? Ele enfia uma vara no cu das pessoas que foi ruim? Então, é quase isso. Krampus, ele chega... E dá um crampo na pessoa? Ó, ele... ele pega as crianças, coloca num cesto e leva pra serem castigadas. Ele leva pra algum lugar, ninguém sabe como é que ele vai castigar as crianças, só sabe que ele vem, que ele carrega um feixe de galhos de madeira com o qual ameaça as crianças que se comportam mal ou não sabem suas lições e carrega correntes. Então, se você quiser imaginar, você pensa aí, como que vai ser o castigo? Além da máscara de make de bode nele. Isso! Ó, ele tem outros nomes, porque ele tem determinado, ele tem mais de um lugar que ele é conhecido, ó, Áustria, Alemanha, Hungria e Croácia. Ele é cultuado, entre aspas. Então ele pode ser o Skabmanner, Hauren, Hans Trapp, Belz Nicol, Klaubalf, Beelzebock, Beelznik, no sul da Alemanha, Schmutzi, na Suíça. Acho que eu falei certo. Bela pronúncia, cara. Ele é tipo um bode com língua grande, corpo alto, chifre, rabo longo, né? Muito pelo, e a corrente, o fecho de galho e o cesto nas costas pra ele jogar as crianças dentro. Nos países que eu falei, né, Áustria, Romênia, geral. Qual que eu falei? Peraí. Áustria e Hungria, acontece muito do festival de Krampus. Tem a noite de Krampus, a Krampusnacht, que é realizado. Sim, Krampus Party, né? O pessoal faz, tecnologia, essas coisas. Dia 5 de dezembro, alguns rapazes, na maioria no estado alcoólico que o Igor tá nesse momento, eles se vestem com as peles de carneiro, a máscara de madeira, com chifres e seguram as correntes. Alguns simplesmente vão em volta junto com o São Nicolau lá, mas a maioria faz isso. E eles costumam assustar as crianças, amedrontar a galera, fazer uma noite de filha da puta, de Krampus bem filha da puta. E o curioso é que sabe esse costume que a gente tem de mandar cartão de Natal? Surgiu com o Krampus. Porque antigamente se dava o cartão, e aí no cartão vinha na frente a imagem do São Nicolau, né, o Santa Claus, e do Krampus. E na parte interna, geralmente tinha mensagem com as frases. Gruß von Krampus, ou seja, saudações de Krampus, ou Brav Sen, comporte-se. Essa era que era falado por ele. Mais ou menos é isso. Esse era Krampus, o amigo do Papai Noel. Amigo do Papai Noel? Ele tava sempre junto com o Papai Noel. Enquanto o Papai Noel dava presente, ele dava cacetada. O Papai Noel sempre foi o bom velhinho e ele sempre foi o mau bodinho. Tá. Basicamente certo. Foi essa a história do Krampus. Tá, ele, certo. É tipo um Grinch um pouco mais maldoso. Can help to make the season bright. Tiny tots. Aliás, com o Natal, a gente tem alguns filmes aí que lembram o Natal, né, cara? Ai, lá vem, vamos lá. Lucas, você tá na sua casa sentado, dia 24 de dezembro. Aí você liga a TV, 10 horas da noite. Qual o primeiro filme que você vai ver passando? Depende de quem tá na frente da televisão, né? Se for você que estiver na frente da televisão, não vou ver nada. Eu vou mandar você tomar no meio do seu cu, seu filho da puta. Agora fala a porra do filme que você vai ver. Cala a tua boca. Caso você não esteja no ambiente, eu estarei vendo Esqueceram de Mim. Qual? Aquele do Macaulay Culkin? Não. Aquele que teve 1, 2 e 3? Pô, Macaulay Culkin, cara. Aquele cara... Eu queria ter notícias dele hoje. Você viu uma foto recente dele? Não, cara. Tá igual o cara... Parecendo uma cabra. Tá igual a Cracolândia. Tá igualzinho. Não ofende os manos da Cracolândia, não, pô. Eles estão mais bonitos que o cara. Procura aí, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, procura aí. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Release the Culkin. Não é Kraken. Ô Igor, sabe aquela reserva que você fez pro inferno? Sim. Então acabou de ser confirmada. Efetuada com sucesso. Se você procura Macaulay Culkin, volta as fotos dele. Confirmei a presença. Eu acho que eu confirmei. Macaulay Culkin. Nossa, o Igor é foda, velho. Nossa, Igor, você está tão bom hoje. Tão engraçado. Tried to do Home Alone in real life. Did you crack instead? Vocês são foda. Mas eu sinceramente só assisti uma vez Esqueceram de Mim. Não é um filme que eu assisto toda vez, não, cara. Eu também vi uma vez, não lembro do filme. Basicamente, a história conta sobre um menininho loiro que é deixado em casa. No 1, ele é deixado em casa porque ele tá com catapora, sozinho, sem ninguém. E ele tem um carrinho que ele ganha de uma véia lá, que ele limpou o jardim dela. E o carrinho tem um chip que alguns criminosos querem. 4 criminosos internacionais, armados e maus, entram na casa dele. É, só que um deles é o Danny DeVito, né? Tá, é. E ele é um criminoso mau. Não, e dão conta de tomar um pau muito louco de uma criança e um papagaio. Basicamente é isso que acontece no filme. Eu sei o que, que os criminosos queriam. Pede moleque? Queriam cobrar a dívida do crack. Nossa, você tá, quer ficar com essa piada do crack até quando, cara? É muito engraçada, cara. O problema é que eles mexeram com o Macaulay Culkin e logo depois o Michael Jackson veio voando pra bater neles. Michael Jackson tinha um caso com ele, só que ninguém sabia. É, né? Até porque ele tinha 10 anos de idade. E o Michael Jackson nunca gostou de meninos, né? Mas eu acho assim, depois do Natal, o que que vem? Vem carnaval. Vem o Duende de Nova York. Carnaval. Ano do carnaval? Não, caralho. Vem o ano do Natal, dia 20. Vem o ano isso. Novo. Depois do Natal vem o ano novo, que é a época de renovação espiritual. Inclusive, qual que é o nome da festa que a gente celebra no ano novo? Réveillon. Alguém sabe a origem da palavra Réveillon? Essa porra deve ser francesa. É, Réveillon. Italiana. Réveillon. Não, Réveillon é uma palavra francesa. Ela chupa, vem do verbo réveiller, que significa despertar. Olha que bonito. Repete de que verbo que vem, ô Lucas? Réveiller. Ah, mas você fala um francês tão bonito, hein? Foda-se. Assim, ele significa despertar. Na verdade, esse termo de Réveillon, ele era referido à noite, à ceia de Natal, né? Só que depois ele foi se referir ao ano novo mesmo. Que é a passagem do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro do ano seguinte, né? Exatamente. E aí que tá. Quando a gente vai e celebra o ano novo, a gente tá deixando o ano velho pra trás, não é isso? É, basicamente é isso. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Cara, eu acho que essa música tá zoada. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. Como é que se vende saúde, né, mano? Não. Ah, eu sei, é só você vender um rim, vender um fígado, um braço. É mercado negro, né? Doação de sangue. Não, mas se você acabou de pedir muito dinheiro no bolso, pra que você vai vender um rim, um braço, um fígado? Não sei realmente. Por quê. Não sei. Falei que vem na minha cabeça. Não, mas, ó, só pra gente... depois que a gente... Então a gente tá chegando no ano de que ano? Nossa... A gente tá chegando no ano de 2015, eu acredito. Nós estamos no ano de 2015. A gente deixou pra trás o ano de 2014. Nada melhor do que a gente fazer... Nada melhor do que a gente fazer uma retrospectiva, né? Do que aconteceu em 2014, né? Cara... Peraí. A gente tá em 2015? Eu acho que agora sim. Agora sim. Meu Deus, dia 5 de novembro desse ano, então a gente tem que conseguir andar num hoverboard. É o ano em que o De Volta para o Futuro vai para o futuro. Sim. Então, hoverboard mas... esse ano, gente. Não, mas já está feito. É, já tá? Só falta lançar. Estão em desenvolvimento. Tá o protótipo. Não, já existe um hoverboard com base em ventos ionizados, só que não é o skate do Tony Hawk's, né? Diferente. Não interessa, eu quero que seja lançado para eu poder ver se eu consigo andar nisso aí. Não, já existe. Você pode andar agora, se você quiser. Agora, yes! O skate lá do Tony Hawk, você vai pra um lado, vai pro outro, é meio impossível, né? O que existe agora é uma placa de aço que você segue ela, é um trilho. É, você vai num trilho. E você, a cada 2-3 metros, você tem que parar, descer do skate, colocar mais nitrogênio líquido e continuar. É, isso daí existe. E é claro, tem uma quantidade máxima de carga que ele consegue carregar. É, então eu acho que, né... Eu não andaria num desses. Não, realmente... Realmente. Enfim, né? Ano novo, deixamos 2014 pra trás. E o que aconteceu em 2014, então? Vamos fazer uma retrospectiva, Igor? Ah, altas fitas em 2014. Altas fitas. Quem morreu? Altas fitas, né? Muitos roubos, muitas coisas. Muitos craques. Muita gente morrendo. Então, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Isso tem que entrar, piada nova, né? Ano novo, piada nova. Macaulay Culkin. Acho que, ouvintes, façam uma montagem do Macaulay Culkin. E mande pra gente na arte dos fãs. Isso. Acho que antes da retrospectiva. Antes da retrospectiva. Você não gosta de retrospectiva. Antes da retrospectiva. Quero ver se eu não olhar pra trás. A gente. E se arrepender. Já que falou de deixar 2014 pra trás, vamos falar das pessoas que a gente deixou pra trás em 2014, né? Um momento um pouco mais sério. Não, é verdade. Realmente é um momento mais triste agora. Ô Igor, só manda pra mim o link, porque o link que você mandou na pauta não tá pegando. É, copia e cola no navegador. Eu fiz isso. Bom, eu acabei de fazer isso. Página não encontrada. O endereço abaixo não existe na globo.com. Eu tô com ele aberto na minha frente. http://g1. Tá faltando HTML no final. Tá? Algum? Tá. Ah. É óbvio, cara. Não tem... É porque alguém foi escrever mini drops ali e colocou HTML. Tá vendo esses mini drops? Agora foi, hein? Acho que eu sei o que aconteceu. Agora foi. Essa é a pauta do ano. Nossa, eu tô vendo esse episódio, tá uma bosta, né? As pessoas não fazem pauta direito. Cristão 2. Zoa. Cristão 2. Ou vão achar Rufus que a gente... Rufus dormiu. Ou vão achar que a gente faz tudo errado. Ou não confirma o amigo secreto. Que é pra daqui a meia hora. Vão achar que é tudo um bando de... Mano, eu confirmei doente. Essa porra. Confirmou? Não. Confirmou nada. De novo. Então é Natal. E o que você... Não! Mas espera aí, vamos continuar o episódio enquanto isso. Gente, pessoas importantes aí que deixaram o mundo dos vivos em 2014, agora estão num lugar melhor ou pior, sei lá. O Gabrix deve estar no inferno lá dançando. O Gabrix é tudo no inferno, né? Quero ver tudo. Caraca. Eu tenho uma conhecida nossa que gosta muito dele, desse cara aí que eu esqueci o nome, mas que eu sei quem é. Tá, que bom. Ok. Vamos lá. Em janeiro, morreu o grande cantor Nelson Ned, com 66 anos. Eu não sei quem que ele era. Mas era bom, hein? Não, se eu fosse ele, eu ia mudar o meu sobrenome de Nelson Ned pra Nelson Nerd. Ó, que da hora, cara. Não, vamos mostrar respeito pelo cara. Vamos mostrar pelo respeito pelo cara. Ah, mas eu ia respeitar muito se eu tivesse o sobrenome de Nelson Nerd. Eu ia achar muito da hora. Depois morreu Eusébio, com 71 anos. Ele era jogador de futebol. Alguém conhece Eusébio? Ah, muito mais que Cristiano Ronaldo, um puta jogador de futebol de Portugal. Jogava pra caralho, deitado. E rolava na marcação adversária. Responsável pelo terceiro lugar de Portugal em 1966. Caralho! Peter Seeger, com 94 anos, cantor. Não, mas com 94 anos a gente entende, né, cara? Esse tem que bater daí... palma que ele conseguiu morrer, né? Bateu o recorde, porque vai a gente tentar. Eu não chego com esse ritmo que eu tô de. Não, você não chega aos 20 com esse ritmo que você tá. Nossa, então a gente tem mais só 6 meses de programa. Phil Everly, da que dupla. Porra. Everly Brothers. É o Jair Bolsonaro, ó. Nossa. Ele era da dupla Everly Brothers. Nunca ouvi falar também. Bom, seria mais fácil a gente pegar aqueles que alguém conhece. Não. Ah, eu tô gostando da lista. O próximo todo mundo conhece, já usou ele pra jogar, só que colocaram errado. Ele não é escritor, ele era lutador. Baraka. O Amir Baraka. Amir Baraka. O famoso lutador de Mortal Kombat. Não, você falou do Nelson Ned. Ned, né? Agora, olha o nome dessa mulher. Marley. É a mulher do Bob Marley. I wanna love ya. Não, depois morreu Ariel Sharon, de Sharon Stone. Sharon, caramba. Ele foi político. Eu acho que ele é judeu mesmo, porque ele tá com... Ele era mesmo. Ele tá com o kipá aqui, ó, na cabeça. O Ariel Sharon, ele foi um dos caras que mais brigou lá em Gaza. Nossa, cara, agora eu não sabia que ele tinha morrido. Fevereiro, né? Em fevereiro morreu Philip Seymour Hoffman. Não acredito, fez cara. Jogos Vorazes, fez um monte de filme aí. E ele era novo, cara. Sim. Era curto. Ele tinha 46 anos, cara. Só que ele era curto. Então, Gabriel, né? Porra, nesse ritmo eu não chego até os 23. Ok, temos só mais um episódio a lançar. Não temos não, porque seu aniversário já foi, nós estamos no dia 10. Nossa, então eu tô falando do além túmulo, né? Tá certo. É. Bom, morreu também Nico Nikolaevski. Deve ser russo esse desgraçado. Eu acho que ele é russo. Mas eu acho cantava, que ele cantava, é ele era músico e ator de tangos e tragédias. Morreu o Loureiro Neto. Putz, puta locutor de rádio, Loureiro Neto. É, claro, ele fazia... Deus. Ó, ele era da Rádio Globo, não? Também morreu Paco de Lúcia, que era músico. Paco de Lúcia. É, vai falar que o cara é espanhol, porque o nome dele é Paco. Arduino Colasanti também morreu. Arduino. E Harold Ramis. Também não conheço. Morreu Shirley Temple, cara. Nunca ouvi falar da vida. Quem nunca ouviu falar da Shirley Temple? Saudosa Shirley Temple, que fazia dupla com um incrível Mafagafo nos cinemas. Nossa. Ok, cara. Né? Eduardo Coutinho também morreu, ele era cineasta. Esse eu acho que era pra gente conhecer, mas eu não sei quem é, não. Eu não conheço, não. Virgília Lane, ela morreu. E pra quem lembra aí, Gabriel, você que é um dos mais velhos aí, ela era vedete. Nossa. Pô, como não lembrar das antigas vedetes? O que é uma vedete, porra? pô. Menina do Chacrinha lá, caralho. Não, aquilo era Chacrete, porra. Ah, então esquece que eu falo. Pô, uma mulher de 93 anos não poderia ter sido Chacrete. Não, mas agora só, o Carlos Paz Vilaró, artista plástico. Outro ele... espanhol também. Putz, ele morreu também. Pô, fiquei triste agora em fevereiro, hein, cara. É, fevereiro me deixou bem triste. Vários espanhóis. Beleza, Deus falou, vou matar geral. Em março, vamos ver quem morreu em março. Paulo Goulart. Esse todo mundo conhece, pô. Já putz, começou esse... bem, hein? Putz, morreu, cara. Começou bem, cara. Putz. Começou bem. Adolfo Soares. Quem foi Adolfo Soares? Ele foi um político. Que morreu aos 81 anos. Agora, tá bom, quem né? Quem foi, eu não sei. Tá. Sérgio Guerra morreu, do PSDB. Ó, PSDB. Do teu partido lá, Igor. Ó, oh, PSDB. Coitado. Putz, eu não acredito. Muito triste de ter morrido. Não acredito. Canarinho morreu. Entendeu? Canarinho. Quem assistia Praça Nossa conhece ele. Putz, ele era o que ficava sempre aquele maluco que gigantão. A telefone! Que aqui ia brigar com ele, não é? Isso. Oh, isso é, e essa é a época saudosa da Praça Nossa. Bom, também morreu Alain Reisnais, que era não cineasta. Só que eu não sei falar o nome dele, então me desculpe aí, parentes dele ou gente que conhece. Eu não sei pronunciar René, eu acho que é René. Mas e agora uma grande perda pro futebol nacional, Bellini, que foi jogador da Seleção Brasileira por muito tempo. Se não me engano, ele era lateral direito da Seleção Brasileira, de 58. 58 não, de 50. Agora a gente vai chorar muito, porque em abril morreu muita gente que a gente conhecia, hein? O grande escritor Gabriel García Márquez. É um escritor. Ele morreu em abril. É, foi foda. Vocês não sabem o que ele é, né? É um escritor. É. Vocês não sabem quem que é Gabriel García Márquez, né? Ô, Lucas. Seus filhos. É escritor espanhol, não é? O que, que ele escreveu? Ele escreveu Lucas? O Pensador, caralho. Ele escreveu o amor dos tempos do cólera, caralho. Vocês não leram? Grandes obras. Ô, Lucas, Menina Madrugada. Não, mas prepare-se, porque hoje quero lhe usar. Mas você é um filho da puta. Eu sou contínuo e você é um filho da puta. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta! Seu filho da puta! É. Morreu o José Wilker. Nossa, não, Pedro. Aos 67 anos. Oh. Mentira. Ele era um dos últimos que mostrava que macho existe pra ser macho, né? É, da época do cinema porno chanchada aí. Da. Ele era macho. Esse cara, ele era macho. Jesse Baladão. Ele comia até o Gabrix. Morreu o Luciano do Vale, o locutor, o narrador. Radialista, locutor esportivo. Essa realmente foi uma perda. O melhor gol da TV. Morreu também Frank Knuckles. Eu não sei quem que é esse cara. Ele devia gostar de Sonic, pelo visto. Não, ele é o pai dele, porra. Nossa. É, o cara mesmo pôs o nome dele. Né? Bob Hoskins também morreu. Não conheço Bob Hoskins. Alguém conhece? Não. Olha, agora morreu essa gostosa aqui. Peaches Agora Gale. Eu fiquei triste. 25 anos, hein? Puta, morreu novinha. Ela é bonitinha, cara. Caraca. E morreu agora, novinha. Robin Hurricane Carter. Pô, o Hurricane, caralho, morreu. Ah, não. Ele batia mais rock, mais forte que o rock, muito mais forte que o rock. Em maio, olha só quem morreu em maio, grandes nomes. Deixe que falem, que digam, que pensem, não tô fazendo nada, nem você também. Não, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Jair então tá, Rodrigues. Infelizmente, hein? Grande Jair Rodrigues. Também morreu Maya Angelou. Nunca ouvi falar dessa mulher. Não ouvi falar. Maurício Torres morreu, não conheço também. Locutor esportivo. Ele era morreu. De canal fechado, não era? É, não. Locutor. Ele era, se não me engano, da Band. É, eu acho que ele era da Band Esportes, do rádio. Morreu Dom Tomás Balduino, cara. Amém. Fundador da Comissão Pastoral da Terra. Essa previu que ia morrer, hein? A mãe de Ná. Ela previu que ia morrer, a mãe de Ná? Ah, eu não sei. Ela sempre previa que algum famoso ia morrer. Ela falou assim, eu vou morrer um dia. Previu. É. Não, mãe de Ná morreu com 83 anos. Tá velha, né? Coitado. Tá bom, pô. Igual o Dom Tomás, 91 anos. A gente pode dizer que é uma idade, né? Louvável. Agora, vai, Igor. Quem morreu aí agora? Foi o... Lê o nome dele, vai. Oisiev Jaruzelski. Não. Oisiev Jaruzelski. É, Jaruzelski. O que ele fez? Ele era político. Devia ser político da Rússia, esse filho da puta. Não é Rússia, não. Esse aqui tem cara de ser... Alemão. Leste europeu. Malik Bendjelloul. 36 anos. Morreu novinho, cara. 36? Quem é documentarista, cara? Quem faz documentário. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não, tá, eu sei o que é um documentarista. Eu não perguntei quem. Quem acorda e fala, ah, mamãe, quando eu crescer eu quero ser documentarista. É quem hoje em dia faz documentário. Hein? Puta, olha, em junho morreu um monte de gente que eu não conheço. Não conheço nenhum dos que morreram. O primeiro cara eu conheço, jogou Fernandão, muita bola no... jogador do Internacional. Do Goiás, do São Paulo. Inclusive os filhos da puta do Grêmio ficaram zoando ele. Que ele morreu. Num jogo do Inter, zoaram o Inter. E ele, que o cara é mó falta de respeito, isso. Bando de trouxa do Grêmio. Nem parece que veio pro campo. Cadê o Fernandão? Mas ele é muito... era muito bom jogador. Bob Womack. Nunca ouvi falar. Marlene morreu com 91 anos. Nunca, não, com essa cara tinha que ter ido antes, né? Puta que pariu. Nossa, cara, não respeita, velho. Respeita aí, porra. Caralho, mano, não. Ah, eu tenho até que, tenho que dizer que o pessoal dessa lista que morreu esse ano tá com uma idade boa, hein? É tudo 90, 91. Marcelo Alencar. E tá morreu com rosto bom aí, também, né? Marcelo Alencar morreu com 88 anos. Ele era ex-governador do Rio. Deve ter sido a bala. Também morreu Rosemary Muraro, escritora. Não sei nem falar. O Gabriel Garcia, eu li, agora é ela, não. Ouvintes, se vocês conhecem alguma obra desse povo que a gente leu, por favor, coloca pra gente poder citar alguma obra, porque eu não conheço nada. Deve ter aqueles ouvintes que... Eu vou ser preconceituoso, mas eu nunca vi uma pepeca na vida. Mega indie, talvez até faz alguma faculdade de humanos, que deve... É, faz ciências sociais. Faz ciências sociais, que deve estar... Não, esse escritor espanhol que fala sobre a condição da vida e da sociedade, e deve estar tendo... Socialismo orgasmo. Socialismo orgasmo e injúrias. Tecendo injúrias contra nós, da gente não saber. Mas Eli Wallach também morreu com 98 anos. Com esse tamanho de orelha, deve ter morrido com um supersônico, né? Mano do céu, o cara não respeita. Vocês vão tudo. Vai mesmo. Menos o Gabrix. Aí ele vai pro céu, porque a penalidade dele é o contrário. Verdade. Morreu o Max Nunes também, humorista. Ah, então. Esse não, era aquele que falava: meu Deus, onde foi que eu errei? Não, não sei. Ah, então foda-se. Cara, olha só quem morreu: Ariano Suassuna, em julho. Ariano Suassuna, pô. Pô, esse eu ouvi falar, hein? Esse aí escreveu várias coisas, né? Porque ele era. Morte e Vida Severina, não foi ele que escreveu? Vida Secas, ele escreveu, cara. Esse eu li. Esse cara era bom. Tinha que fazer prova, porque senão eu repetia de ano. Esse eu li. É, Ariano Sobrancelha, grande escritor brasileiro. Meu Deus. Aí morreu aqui também, ó, Rubem Alves, escritor. Eu já ouvi falar dele. Escritor e educador, morreu com 80 anos. Norberto Odebrecht. É o empresário, dono de uma construtora. Eu já fiz uns negócios aí, trabalho pra essa construtora aí. Ah, legal, né? Aí tem aqui, ó, também morreu Marinho Chagas. Vocês Marinho sabem? Chagas, eu não sei quem que era. Jogador de futebol, mas eu não conheço, não. Nunca ouvi falar, acho que ele jogou no Corinthians. Agora morreu o cara que é pai do Bento Ribeiro, João Baldo Ribeiro. Tá zoando, né? Morreu. É verdade. Ele escreveu o... Não arrisca que você vai errar. Não, não, é verdade, eu vi a série dos Sete Pecados Capitais, ele escreveu um dos livros lá, Um Monte dos Budas Ditosos. Ok, né? Eu acho que foi, Um Monte dos Budas... Deixa eu só confirmar. Ouvinte, você que faz ciências sociais, letras ou alguma outra faculdade de humanas... Perdoe fala... esses caras. Perdoe a não, gente ó, e mande um e-mail não, falando não, não. Tudo. É A Casa dos Budas Ditosos. Foi ele que escreveu. É uma das séries lá do Sete Pecados Capitais. Tanto é que eu li o da Gula também. Eu li o da Ira, que é Xadrez, Truco e Outras Guerras. Eu li o da Gula, que é Clube dos Anjos, que é do Luiz Fernando Veríssimo. E li o do João Baldo Ribeiro, que é A Casa dos Budas Ditosos, que era Luxúria. Morreu também Osmar de Oliveira. Eu não doutor sei. Osmar. O doutor Osmar ficava no terceiro grande tempo. Grande corintiano. Corintiano, é mesmo. Doutor. E ele era muito bom como comentarismo, hein? Comentarista, hein? Morreu, se não me engano, tomando um tiro, não foi? Não sei. Não. Acho que ele tomou um tiro chegando em casa. Que... Não. Júlio Grondona. Nunca ouvi falar desse foi, cara. Foi infarto, não foi tiro. Mano, depois desse infarto. Povo que morreu, cara, eu tô vendo que futebol é fatal, velho. Ó, o Armando Marques, de 84 anos, era árbitro de futebol. Armando Marques também morreu, olha lá. É, até que Armando, né, ele podia armar uma jogada, mas é que ele era árbitro. Alfredo de Stefano também morreu, coitado. De Stefano foi jogador de futebol. Grande jogador. Esse outro foi foda, né, velho? Peraí. Antes de apresentar ele, eu quero falar uma coisa. Tem aqui, ó, Júlio Grondona, dirigente esportivo, futebol também. Eu já falei desse, né, velho? Ele já tá embaixo. Ei, oh, let's go. Hey, Tommy Ramone. Pelo amor de Deus, põe aí Blitzkrieg Pop. Mas, ó, pra ter sido dos Ramones morrer com 65 anos, chegou longe, hein? Chegou longe. Nossa. Não, só porque... faltava ele, né? Não. Ou não? Acho que não, tem mais um ainda. Tem mais um ainda? Vende, Leonel. Band Leonel. Não conheço. Pô, falar dessa mulher. Pô, você não acredita. Olha quem morreu. Seu filho da puta. Plínio de Arruda. Ah, você, agora você tá chorando lágrimas vermelhas, né, Queiroz? Não, meu. Ele foi candidato em 2010 contra o PT. Mas ele é fundador do PT. Ah, mas ele foi contra depois, ué. Ah, ele foi contra? Ah, então eu gosto. Você não lembra do candidato? Ele foi candidato a presidente. Pelo PSOL. Eu não conheço. Eu só sei candidato a presidente quando eu preciso votar. Foi pelo PSOL. Ah, é do PSOL? Bom, não, então não. Então esse coisa de socialismo não gosto. Nadine Gordimer, ela morreu também. Ô, seu filho da puta, vai se fuder, seu filho da puta. Putz, esse foi foda, né, velho? Ah, Falso filho da puta. Ele foi Falso um grande filho da puta. Morreu. Esse foi. Puta, mas ele foi morreu um grande muito filho cedo, da né, velho? Esse 35 morreu. Anos. Pra quem não sabe, Fausto Fante, ele era do Hermes e Renato. Ele é o... Ele é o Hermes ou ele é o Renato? Ele é o guitarrista da banda Massacration. Não, era. Ele é o Hermes ou o Renato. Ele é um dos dois. Eu acho que ele é o... Ele, eu acho que ele é o Renato. É o Renato. Ele é o Renato. O Hermes era James o... Gardner. Faz o Detonator. James Gardner. Ótimo. Ele era ator. Falar... Ele fazia filme. Manuelita Lustosa. Esse nome? Manuelita e atriz. O povo que é índio agora deve estar. Tá. Nossa, vocês não sabem do cinema espanhol. Você sabe que tem esse povo. Você que tá na faculdade sabe como é que é, né? Eu sei que tem esse povo. Agosto, eu não vou começar lendo Agosto, porque Agosto é muito triste. Eu vou começar. Caraca. Infelizmente, a longevidade do homem bicentenário não rendeu para esse homem. Robin Williams morreu aos 63 anos em agosto. Robin Williams se matou. O homem bicentenário. Pat Adams, Aladdin, o gênio, pô. O gênio do Aladdin, é um amor para recordar. O melhor pai do mundo. Nossa, uma babá tem quase vários, perfeita. O que mais? Quem souber, fala. Isso fica feliz em ser útil. Ele teve um filme que ele fazia, que ele era um cientista gênio, ele criou uma bolinha. Uma bolinha de energia, que tinha vida própria. Eu lembro desse filme. Uma bola de... Uma gosma verde. Isso. Mesmo. Putz, o Antônio Hermílio de Moraes morreu também. Não conheço. Não também conheço. Nunca ouvi falar. Cibele também morreu. Cibele. Deve Nossa, ser da Cibele Perfumarias. Nossa. Olha, o Jay Adams morreu também, skatista. Skatista aí. Agora vem um cara que deve ter morrido de hipotermia, né? Ele morreu de pneumonia, na verdade. É, foi tanto jogar gelo no corpo. Fazendo desafio, é verdade isso. Ele Corey morreu com... Griffin, criador... Ele morreu fazendo o desafio do balde de gelo? É, não, ele fez Senhor. O desafio, pegou pneumonia e morreu. Ele morreu. É? Aí ele falou assim, ele olhou pra mãe e falou, mãe, no céu tem gelo? Caraca. Mano, o cara vai pro inferno. Vocês vão tudo pro inferno. Menos o Gabriel. Lauren Bacall. Ela morreu também. Nunca ouvi falar. Ela era atriz. Richard Attenborough. Yes, yes. Nicolau Sevenko. Ele era historiador. Oi. Ah, pô, agora eu fiquei chateado. Chateado. Nicolau, li as obras dele quando... Nem conhece, né, velho? Nem conhece. Na época que eu fiz faculdade, eu li as obras dele. Mano, o Robotnik morreu. Setembro agora... começou com o Robotnik morrendo. Para, vai. Vamos lá. Não, vamos lá. Querendo imitar Bin Laden, morreu em setembro, aos 49 anos, em Santos. Ele ia ganhar na Dilma. É, mas eu não sei se ele ia ganhar na Dilma, não, hein? Ah, eu não sei também. Acho que ele arrecadou votos para a Marina. Mas enfim. Ele era o único que batia peito no mesmo nível que a Dilma. Bom, Sérgio Rodrigues, designer. Lembra dele? Não. Se você tirar a boina dele e o óculos, ele fica a cara do Robotnik. Ah, entendi. Nossa, Gabriel. Só você pra falar de Sonic, né? Tudo pra você é Sonic. Não, eu falei do Robotnik. John Rivers. Aí, Robotnik de que jogo? Tá bom, eu tava falando dele. É, não. Então. Não, mas não falei do personagem. Não falei do personagem. Ah, vai, do jogo. Vai, John Rivers. É, esse é o argumento. John Rivers, apresentador e comediante. Nossa, parece a Ana Flora. Emílio Bottini. Nossa. Emílio Bottini. Esse tem o dedão Bottini de qualidade. Esse tem. É presidente do Santander. Olha só. Bottini. Luiz Hildebrando. Cineasta. Cara. Não, cientista. Se não me engano, eu tive um livro. Cineasta. Eu acho que ele era físico, se não me engano. E o meu livro de física do colegial era dele. Se eu não tô falando muita merda. Ele virou cineasta agora. Abelardo da hora. Massa. Eu queria ter o sobrenome de da hora, mano. Igor Silva do Amaral, da hora, já pensou? Caralho, velho. Massa. Véio. Da hora, velho. Da hora. Gustavo Cerati. Olha, não conheço esse povo que Cantor morreu. Cantor do Soda Estéreo. O ouvinte que faz redes sociais deve estar. Meu Deus, o Soda Estéreo, uma banda progressista. Não, uma banda progressiva. Da Tropicália. Da Tropicália. Miltinho. Miltinho morreu também, Miltinho, cantor. Pô, esse eu conheci. Cantor. Os Novos Baianos. Sério que você conheceu o Miltinho? Ah, conheci Miltinho. Porra. Era teu tio, né, Miltinho? É meu amigo. De andar, de dar rolê. Nelson Biasoli. Não conheço. Compositor de 83 anos, né? Richard Kiel, ator de 74 anos. James Bond, o Homem da Dentadura, um filme aí. Ele se parece muito com o Tropeço da Família Adams. Talvez seja a mesma pessoa, inclusive. Cara, não conheço nenhum desses que morreram em outubro. Mas é o... Como não? O do James Bond. Só o Eduardo Campos eu conhecia. Ó, vamos começar outubro aqui, ó. Aí eu conhecia também o Gustavo Cerati, cantor do Soda Stereo aí, da época do Tropical dos Novos Baianos. Sim. Dos Novos Baianos, da semana de 22. Você tá falando várias merdas aí, você tá ligado? Oscar de Larenta. Nunca ouvi falar, esse eu não ouvi mesmo. Perdoa aí pela heresia, eu não sei falar o nome do cara. Estilista. Mas usei ele é estilista, né? Usei várias roupas dele. Hugo Caravana. Carvana, esse aí. Quem não conheceu o Hugo Caravana? Eu não conheci. Nossa, novelas? Não, você não assistiu novelas da Globo? Jack Bruce morreu, pô, Jack Bruce. Eu não conheço. Conhece, Queiroz? Não, eu só tô tendo respeito pelo cara, né? Ah, tá. Chico Cavalcante. Putz, grande Chico Cavalcante. Pelo óculos, ele era fã do Stallone Cobra. Michael Lawrence, ele era jornalista. Eu não sei o que ele morreu, não. Deve ser de gengivite, olha o tamanho dos dentes. Caraca, velho. Mano, você vai pro inferno. Legal, velho. Ele era presidente do Haiti, cara. Imagina que legal um país que o presidente chama Bebê Documento. Ok, novembro. Nossa, novembro é triste, novembro demais. Novembro começa, é triste. Começa já com a perda do ano, né? Ai, meu Deus. Deixa esse por fim. É, vamos aqui. O primeiro morreu, o lugar morreu a Duquesa de Alba. Nossa senhora. No mínimo, ela, a hora que chegou lá no inferno, mano, ela parecia. Falou, você. É o Twisted Sisters, né? Nossa, não. Mano, ela parecia. Como é que chama aquela mulher? Chupa cabra? Não, não. Parece o Deadpool. Falava palavrão pra caralho. Dercy Gonçalves. Isso. Não, tá adiante, Dercy. A Dercy tava uma gata perto dessa mulher. Morreu Samuel Klein. Ele criou. Isso. Eu achei que ele tinha criado Calvin Klein, mas não. Casas, Bahia. Adib Jatene. Adib Jatene também morreu, não conheci. Mike Nichols. Esse eu já ouvi falar. Márcio Thomas Bastos. Esse cara tava velho pra caralho. Ele só tinha 77 anos. Não, 79, mas assim, a cara dele tá mais velha do que esse Manuel de Barros, que morreu com seu 97. Poeta, né? Nossa, grande poeta. Manuel de Barros, eu li vários poemas dele. Da época dos Novos Baianos, da Tropicália, né? Aí se fudei. Agora eu quero fazer um pedido. Quantos anos são de diferença do que eu tô falando? Eu não faço ideia, velho. Agora eu quero fazer um pedido aí. Se seja dado verdadeiro respeito a esse homem, Roberto Gomes Bolaños. Morreu aos 85 anos, o criador do Chaves, do Chespirito e do Chapolin. É, Roberto, você foi embora. Mas tuas piadas ficaram pra sempre. Foi, mano. Mas piada ficou pra sempre, seu filho da puta. Jorge Ramos, ele era ator e dublador. Nunca ouvi falar. Hoff Bayer. Ele era engenheiro mecânico. Que beleza, hein? Ian McLagan. Ele era tecladista do Faces. Você ouvia Faces, Igor? Ouvia. É, que legal, hein? Da época dos Novos Baianos, da Tropicália, né? Semana de 22, arte moderna aí, né? É, violada no palco, essas coisas assim. Não, você só tá dando 70 anos de diferença aí. O intervalo Bob de 70 King. Anos. O cara nem tava nascido em 22, mano. Pra você ter noção. Tem o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, né? Bob Kiss. Putz, Bob Kiss morreu, cara. Eu nem sabia que Rolling Stones tinha um saxofonista, mas muito massa. Não, mas ele era da Tropicália. Baianos. Ele era do Rolling Stones, porra. Mas é música, Semana de 22, né? Essas coisas assim. O Joey Cocker, ele realmente foi do Novos Baianos, Tropicália, Semana de 22. Não. Vamos falar sério, ó. O Joey Cocker eu conheci. Cara... Unchain my heart, baby, let me go. Ou então... What would I do? Ih, pô, vocês não conhecem o cover da música dos Beatles? Peidei mesmo, hein? Caralho, eu vou deixar aí no episódio. Põe no post. Vou pôr mesmo, porque essa música é muito boa. Bom, mas essas foram as mortes desse ano. Mas não teve só morte nesse ano não, né, gente? Não, vamos falar agora de todas as pessoas que nasceram em 2014. Nasceu o filho do Gabrix com os outros. Nossa, cara. Nasceu Tainá, a filhinha da minha prima. Nasceu Malu, a minha cachorra. Enfim, a lista é grande. Mas enfim, né, vamos falar de coisa boa? Então é Natal. E o que você... No! And kiddies, listen to hear. O que que aconteceu de mais notável em janeiro? É porque tá esperando o carnaval. E é importante a gente dizer que o que a gente tá fazendo essa lista de cabeça. Então, o que foi importante pra gente, a gente vai lembrar. O que não for, vai passar batido. Então, vocês já vão ver como a gente é, né? Por essa lista, dá pra ver um pouco da nossa personalidade. É, e se você quiser fazer alguma crítica ou sugestão, você manda no e-mail, se não, foda-se. básico assim. Janeiro, a única coisa de importante que aconteceu foi meu aniversário, né? Que eu fiz 22 aninhos em janeiro. Já tá aí pra mudar, né? Inclusive, deixa eu mandar um parabéns aí pro Gabriel. O aniversário dele foi aí, já tá no dia 10 e já passou. Mas parabéns, Gabriel, aí. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É, parabéns, Gabriel do futuro aí. Gabriel daqui alguns dias. Isso, parabéns aí pra você. E pra você também, Gabriel, pros dois. Nossa, eu vou agradecer pelos dois, então. Já me perdi aqui. A mente funciona de formas... que o tempo não explica. Ai, caralho, derrubei minha garrafinha de Fanta. Aí teve aqui... aí aqui, ó, pela segunda lista que eu tô vendo aqui, não teve nada de importante. Teve greve de polícia, coisas do STF, isso não é importante. Importante mesmo foi as fotos da Carolina Dickmann, que, né, saiu... Mas foi esse ano mesmo? Ah, daí eu acho que foi, 4 de maio. Eu lembro de eu ter feito... eu ter olhado isso antes. Não, mas eu acho que é, mas faz tanto tempo e a gente acha que ia ter feito. Eu procurei muito por essas fotos na internet. Eu não achei, cara, mas eu também não procurei, não. Não, mas... depois eu te mando o link. Não, não mando não, que eu perdi. Mas no Fantástico, não é da Carolina Dickmann, mas saiu da Mariana Ximenes numa série do Fantástico que ela tá pelada também. Eu vou mandar as fotos aí depois. E é do Fantástico, beleza, hein? Não é nada de hacker. Ninguém vai preso aqui se ver essas fotos, que tá no Fantástico. Ô, mas você falou, eu não teve nada importante. Em fevereiro desse ano, perdemos a voz de I Will Always Love You, do guarda-costas. Whitney Houston, e ela... Whitney Houston faleceu. Vestígio de cocaína no organismo, então é bom separar, viu, Gabrix? Não, mas por que a gente não falou dela nas mortes? Não falou. Não. Houston, we have a problem. E por que a gente não falou dela, cara? Porque não listaram ela. Não tava na lista. And porque eu peguei... Não, é porque... você pegou a lista de 2013, né, filha da puta? Eu peguei a lista de 2012. Nossa, eu tô falando que eu já tinha batido... Já tinha visto as fotos da Carolina Dickmann antes. Nossa. Daqui a pouco tá vendo aqui, e o homem pousou na lua. O que aconteceu no ano passado? Ah, é... um Hitler aí, matou um judeu e pá. Não, é um Hitler invadiu a Polônia. Vamos pegando a lista certa... deixa eu... por favor. Facebook comprou o WhatsApp por 22 bilhões. Alguma coisa? Eu baixei de graça. Eu tô nem aí, velho. Eu baixei de graça. Eu baixei de graça também. Baixou o que de graça? WhatsApp. Quem é que não baixou de graça? O Facebook, ele pagou 22 bilhões. Ah, tá. Entendi a piada. Ai, caramba. Piada de mental, né? É, o que é, no caso, é a gente. Nossa, cara. Aí aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante pra falar. Não. Aqui, ó, Malásia Airlines. Ah, o avião que sumiu. O avião que esconde e ganhou, né? E tá ele e o Bin Laden. Não, vocês não sabem. Parece que tem outro avião que já foi também. Então, outro foi assim. Não, o da Malásia. Não, mais do demônio. Não, porque assim. Mais do dragão lá. Caralho. Da Malásia, teve no começo do ano, em 8 de março, o avião sumiu. Aí depois, um outro avião deles passou pela Crimeia, foi abatido. E agora, um outro avião da Malásia sumiu de novo. E sumiu. Então. Só que não é da Malásia Airlines. É uma outra companhia. Mas tá de conchave com a Malásia. É. Malásia, mas, enfim, o problema é lá, não é a companhia. É, ouvinte, se você quiser viajar de avião... se você tá com problema... não, se você tá com problema, tá devendo, ex-namorada que fica te atormentando, você precisa sumir, viaja de Malásia. Nunca mais ninguém te acha. Depois manda um e-mail pra gente. Só se você for com a Malásia Airlines, só leva uma bola de vôlei da Wilson pra você ter alguém com quem conversar. Leva o Tom Hanks junto com você, que ele te ensina como é ser um náufrago. Mas o que mais que teve, Igor? Ah, em março teve um negócio de mensalão, mas isso aí não... é, os mensaleiros foram condenados em março, né? É, o pessoal do PT foi condenado aí. É, isso aí, esse filho da puta. Você tem a dizer sobre o PT, Queiroz? Depois teve a Copa. Opa! A Copa aí, falar do PT, né? Chupa PT. Aí aqui, ó. Só tem coisa de política, isso aqui não importa muito. O João Paulo II virou santo. Ah, é, né? O Mujica legalizou a maconha, isso aí, não... essas coisas de maconha de PT aí, ó. Ô, legalizou a maconha aí, ó. Voz ao foi povo de verdade aí. Esse ano que o... liberdade pra cabeça, né? O que é natural não pode fazer mal. Legalize já. Planet Hemp, né? Isso que você ia falar, né, Queiroz? Esse povo maconhista aí. É, fui eu mesmo que peguei essas coisas pra falar, né? É, foi você que fez história na Unesp de Assis, né? Fui eu que fiz história em Assis, né? São Paulo teve crise de água. Ah, não, é a crise de água que dura até hoje, né? Tá, eu fui pra em São Paulo, eu ficava até constrangido de tomar banho lá. Nossa, cuzão. Não, mas teve também úmida. Teve coisas interessantes também. Teve a Copa, né, cara? A Copa 7-1 pra Alemanha, que isso? Mas antes da Copa, o que teve? Manifestações aí, que o povo fez um barulhinho na rua aí. É, né? Aí é o seguinte... Manifestações, né? A gente até conversou sobre essas manifestações no episódio do Whatevercast. Qual episódio? Um que a gente... Eu sou brasileiro e não me orgulho muito disso. Que é uma imagem. É 11h59 da noite. Ah, não vai ter Copa. É abaixo Dilma, fora não sei o que, não sei o que. Meia-noite. Aê, Brasil, ex-campeão. É aquela imagem, cara. As pessoas protestando e depois elas todas comemorando e torcendo pro Brasil. Eu vi uma que eu cheguei até a comentar que é pior ainda, né? A menina que ela realmente posta assim, não vai ter Copa. Ela no, na manifestação. Depois tá ela dentro do estádio pra assistir Bósnia e Rússia. Nossa, mas que... Não, pior que eu acho que foi um jogo bom, mas foi um jogão. Mas assim, eu não entendi muito bem essas manifestações. Eu posso estar falando uma merda inacreditável aqui, mas não... Você tá. Mas eu acho que essa daí vai se diluir, vai ser só mais uma no mar de merda que eu já falei. Porque é isso só o que você faz, né? Falar merda. Bem-vindo ao ConspiraCast, viemos em paz. Mas é... Não, mas teve a Copa, e aí? Não, é que assim, eu ia falar das manifestações, o momento tem um pouco mais político, é que eu não entendi, porque eu não sei se foi pró-PT, se foi anti-Dilma, se foi uma manifestação comunista, se foi uma manifestação reacionária, o que que foi, sabe? Eu não entendi. Foi a partidária, né, cara? Foi, eu acho assim, várias reclamações, nenhum resultado, sei lá, eu achei meio bosta. É, eu acho que foi esquerda coxinha com direita caviar, tudo junto, fazendo manifestação. É porque eu não entendia muito bem quem tava lá nas manifestações. Acho que foi uma manifestação meio burra, sabe? Você manifesta de uma maneira burra, não consegue... Eu não gravei muito bem o que você manifestou, porque você manifestou de uma maneira burra, cara. Eles se manifestaram pra quê? Você é burro. Eles foram... Eles quiseram só dar espaço pro Black Bloc, só isso. Não entendi nada dessas porque manifestações. Porque você vê que as manifestações do ano passado tinham 500 mil de pessoas. Esse ano a manifestação... Desse ano, só teve... Meia pessoa. Bagunceiro. Ano passado, não tinha só adolescente, tinha senhores de idade, tinha várias faixas etárias, várias ideologias, não é igual... Em 2013 teve manifestação. Desse ano, só foi parceiro. É difícil, não chega muita notícia aqui do Brasil e Miami, então... É difícil pra mim também, que tô em Dubai aqui, é foda. Ano passado ficou muito, muito marcante, assim, o vídeo de um moleque, que ele tava protestando, um moleque de 16 anos, falando pro pai, eu quero protestar, eu quero um Brasil melhor pra mim, eu quero fazer minha parte, eu tô protestando. O pai dele lá no meio da manifestação falando, não, você vai pra casa, senão eu vou te cobrir de porrada aqui, moleque. Ah, eu vi. Você vai protestar, mas você vai protestar quando você tiver idade, vai protestar na puta que pariu. Não, foi, passou na CNN, eu consegui ver isso. É que o menino queria mais escola, queria mais saúde, aí o pai chegou e falou assim, você quer que escola que você quer, moleque? Eu pago uma escola particular pra você, a gente tem plano de saúde, você tá manifestando pra quê? Me esforço aqui pra pagar as coisas pra você. Acho que foi mais ou menos isso, pelo que eu vi ele brigando que o pai teve uma... Até depois do Pânico foi entrevistar ele, o Pânico falou, mas ele tava brigando por escola, o pai falou, tava brigando por escola à toa, porque nem querer ir na aula ele não quer. Manifesta por escola porque todo mundo vai. Turn down for what? É. Mas já veio na voadora, filha da puta. Então, eu não entendi muito bem essas manifestações. O que... Foi a partidária e foi sem sentido nenhum. O povo foi pra manifestação, na verdade, na esperança de ter um trio elétrico com Cláudia Leite e Ivete Sangalo na frente pra puxar uma micareta free. Nossa, mas falando em Cláudia Leite, vocês viram o The Voice? Que da hora que foi, hein? A piada não deu certo, segue. Bom, depois dessa viadagem, a gente teve a Copa. Não vai ter Copa e, de fato, não teve, né? Copa. O Brasil perdeu, né? O Brasil perdeu. Na verdade, ele não perdeu. Vamos ser realistas. O Brasil foi humilhado. É, porque o time era uma merda. A Alemanha... Rola um boato de que os alemães entraram no vestiário, olharam pra cara do outro depois que já estava 5-0, né? E falaram, vamos tirar o pé pra não ficar feio pro Brasil. É, os caras estavam no paraquedas. E outra, eu ouvi dizer que eles ficaram com medo de apanhar na hora de sair do estádio. Aí eu te pergunto, depois que já tá 7-0... Aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Corta pra mim, Pernilongo. Corta pra mim, Percival. Corta pra mim. Pernilongo. Corta pra mim, dengue. Corta pra mim, malária. Corta pra mim. Matando cacete. Aí eu te pergunto, depois que já tá 5-1, cidadão virar pra mim e fala, vou parar de fazer gol, porque senão eu vou humilhar muito o time deles. Aí não pode. Fala pra mim, Percival. Depois dessa imitação frustrada, a gente teve o que mais em 2014? Ah, então, saindo da bola, indo pro Ebola, no dia 3 de julho. Puta que pariu, cara. A África tem a pior epidemia de ebola já registrada, que deu um probleminha lá nos africanos e deu ebola lá pra eles. Mas, bom, ebola pra frente, né, depois dessa. Nossa! Gente, vocês vão tudo pro inferno. Eu me demito. Engraçalhos. Aí tem aqui, nossa, ó, inflação não importa. Eu tenho uma foto aqui do... Caralho, esqueci o nome desse maluco. Não, claro que não importa a inflação. O pessoal voltou na Dilma. É verdade, né? Tem o... A Dilma foi reeleita. Caralho, esqueci o nome do maluco. Teve eleição, né, cara? Não. O Alckmin também foi reeleito. Não, tem mais, tá aí em agosto aqui, ó. Israelenses, palestinos, a Jennifer Lawrence vazou na web. Vi, essa foi boa, né? É, todo mundo viu. Você viu, ouvinte. Você sabe que você viu. Cara, pior que essa eu não vi. Depois eu mando os links aí. Mas melhor que a da Jennifer Lawrence é a da Hope Solo, aquela goleira da Estados Unidos. Oh, que isso. Caraca, velho. Ah, profissional a parada. Até pisca. Caraca, moleque. Até piscou, hein? Procurei Hope Solo piscada. Muito linda, né? É. Não, e ela é linda, né? Ah, Hope Solo, sim. O Orkut morreu. A gente esqueceu de falar dos falecimentos aí, de setembro. É verdade, o Orkut morreu, né, cara? Orkut, quem tinha Orkut? Eu tinha um Orkut. Windows XP. Aí teve eleições. Bom, acho que vamos. Tá ficando uma merda já isso aqui. E nós estamos nos mergulhando no mar de merda. Taca a lepau nesse carinho, Marcos. Mais ouvintes depois desse... você pode perceber que esse programa foi igual uma festa. Começa bem, todo mundo começa a beber, aí vai dando sono, vai falando merda e agora... Uns morrem no caminho. Um já cai da cadeira e fica do jeito que tá. Tem um traumatismo, cai e fica ali. Mas aí chega a hora que aquela sua tia fala, agora é a hora do amigo secreto. Agora é a hora do amigo secreto. Geralmente é aquela tia que você acha que ela tá, que ela é um pernil de Natal embrulhado num papel de seda vermelho. Puta que... Ela vem com ela vem com aquele tamanco aberto atrás, alto pra caramba, que faz 6 anos que ela usa o mesmo tamanco, maquiada mais do que o Patati Patatá, com um presente prata na mão. Um presente... Que tá na cara que é uma Havaianas embrulhada. Caraca. Aquele... É o surfista prateado, né? É a Havaiana do surfista prateado, né? Sabe essa tia que você tem? Eu sei que você tem, amigo. É a mesma que quando alguém abre a sobremesa, ela fala, mas é pra ver ou pra comer? Não, quem fala isso é o tio. Que pergunta. Tio solteirão. O tio solteirão. Que te pergunta. E as menininhas já tá machucando elas. Lá. Já tá furando as menininhas. Desculpa. Já tá fazendo dano, já. Já, tio. Já tô furando as menininhas. Outro dia esfaqueei 5. Meu nome é tio, tá nos vermelhos. Maníaco da moto. Ô, teve uma maníaco aí, porra. Verdade, Rio Preto teve um cara que... Nossa, o maníaco da marreta. Martelava as menininhas aí com martelo de verdade, hein? Mas e aí, gente? A gente teve aqui no ConspiraCast... A tia não era... Não é a que fala do pavê. A tia é aquela que pergunta, tem namoradinha, hein? Como tá você namorando? Cresceu? Mas tá grande esse menino, hein? Aquela que vem apertando tua bochecha e dá um beijo na bochecha que marca o batom, né? Ô, tia, eu tenho 55 anos. Ô, gente, peraí. Peguei você no colo, viu? Passei talco no meio da tua bunda, filha da puta. Só um minuto, gente. A gente esqueceu de um momento muito importante. Eu quero brigar com todos os participantes aqui agora. A gente tava fazendo a retrospectiva. Lucas, que mês que começou essa merda que a gente tá gravando? Putz, é verdade, cara. Ah, vai tomar no cu. Coloca como um momento explosão e abertura assim. Explosão, já acabou. Uma dança do verão. Explosão muito quente, feito um vulcão. Explosão. Vai ferver. Hein, assim, a Disney comprou nosso programa porque tá virando só musical essa bosta. Let it go. Ué, teve Frozen que saiu. Teve Frozen. Frozen? Frozen. Mas, ó, é verdade. Ouvintes, a gente teve o ConspiraCast, foi criado em 2014. Saiu da mente genial do lindo Igor. Quem é o Igor? É, o Igor fez sozinho essa porra, né? Não. Fez com o dedo. Vai chegar um programa especial e eu tô preparando muitas coisas. Quero ver se eu chamo pessoas importantes, personalidades. Mas fala a data, criatura. Fala a data. Foi em março. Eu pedi data, não mês. Foi em algum dia entre o dia 1º e o dia 30 de março. Pronto, já tá mais preciso, vai, foda-se. Caramba, então você tá falando que não foi dia 31 de março. É. Março tem dia 1º. Foi no dia, peraí, Facebook. 9, isso, meu. Foi no dia 9 de março. Então aí vamos, dia 9 de março nasce o melhor podcast do mundo e o podcast mais conspiratório já feito, ou não? Ou não. Mas assim, o pessoal desse podcast aí, eles fizeram um amigo da onça aqui, entre nós quatro que sobramos. É. Quatro sobreviventes da bebedeira. Inicialmente a gente ia chamar os putos do Whatevercast, eu quero que isso vá pro episódio. O caralho, Rafael Tanicho, você não quis participar com a gente, cara. Ficamos muito chateados. O cara já atrasa pra lançar episódios, achou que ele ia chegar no dia pra fazer amigo da onça? Mas vamos fazer um amiguinho da onça aqui entre a gente. Igor, quer fazer as onças de começar? Bom, até aquele negócio, se levanta, vai pro meio do círculo, né, aí você começa a falar em latim, ou não, isso é outra coisa. Esse é o ritual de exorcismo. Não, isso é coisa do Gabrix. Do Gabrix. Então, eu queria dizer, assim, que a... Eu vou direto ao ponto. Vai, sobe na mesa aí logo, vai. É, a pessoa que eu tirei... Põe a camisa, pelo amor de Deus. Aquele cara que já tá com a camisa semi-aberta, né? Vomitado. Esgrimitado. O super... O zíper dele já não tá nem aberto, de tão zoado que ele já tá. O super dele tá lá embaixo e ele tá achando que tá abalando. Ele tá olhando pra avó do amigo e falando, ô gatinha, é hoje, hein? Passando a mão na bunda da prima, né? Nossa. Gatinha, você gosta mais de Red Label. Não, vai lá, Igor, pode falar, mano. Então, né, a pessoa que eu tirei é uma pessoa muito especial, assim, ela é uma pessoa especial. Droga. Sou bem eu. Ela tem uma lei própria. Ela é tão diferente que quando Newton fez a gravitação universal, ele precisou fazer uma lei pra essa pessoa. Ah, o Gabriel Pinguim. Eu acho que sou eu, hein? Falei que eu achei que era eu. É o Gabriel Pinguim. O Pinguim que tem o campo gravitacional próprio. Eu fui pego meio de surpresa aí, e que eu tinha tirado uma outra pessoa, que eu já tinha preparado um presente especial aí, mas, né, então eu pensando num presente legal aqui, e... Achei o presente. Manda o link, hein? Vai estar no post, não vai, esse presente? Esse vai. O que você ganhou, Gabriel? Fala aí pra gente. É uma sex tape. Eu ganhei um gordinho sorrindo para a tela. Tanicho, eu ganhei você. É uma sex... foto do Tanicho. É uma sex tape Alone. Nossa, cara, que feio isso, hein? Você gostou do teu presente, Gabriel? Não, agradeço muito. Vai usar? Você vai usar teu presente? É de comer esse presente, hein, Gabriel? Nossa! Vou ter que me fartar com esse presente, hein? Eu vou usar, eu gostei muito desse presente, sim. Só acho que esse presente veio um pouco atrasado. Fato. Mas eu agradeço muito o presente. Agora é sua vez, cara. Só que agora é minha vez. Pera aí, deixa eu soltar aqui o peru. Peraí, segura aqui pra mim. Que nesse Natal você encheu o rabo de peru, né? Não, encheu o corpo de peru, rapaz. Paz do céu. Vamos lá. Meu amigo secreto, amigo da onça, sei lá o nome que você quer dar pra ele. Ele, basicamente, antes de mais nada, ele é um grande filho da puta. Antes de mais nada, tá? Ele... Não ajudou ele, muito. Ele é o maior filho da puta do Conspiracast. O Igor já foi, velho. Então, por isso que eu disse que é o maior. Dentre todos os filhos da puta, ele é o único que se parece muito com o nosso querido mascote, nosso lindo mascote Johnny, né? Ele é magrelo, cabeçudo e... Bom, Queiroz, você sabe que é você que eu tô falando. É, né? Claro, porque a sua piada é essa só. O único que se parece com o Johnny aqui é você, então você é o meu amigo secreto. E o que eu vou dar pra você, acabei de te mandar o link, é esse potinho aqui, essa marmitinha de arroz com salsicha que eu mesmo fiz. Espero que você aproveite, tá? Tudo isso no teu cu. Outra coisa, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você foi na casa da Fer esses dias? Eu fui, por quê? É, porque tava escrito lá na porra da lousa lá: Queiroz parece o Johnny. Eu li aquela porra, tá? Seu quê? Bichola. Como você sabia que seria eu? Birolinho. Porra, é um birolinho. Bom, meu amigo secreto, ele é uma pessoa muito especial. Ele tem alguns problemas, mas todos nós temos. Assim como a maioria, ele já deu o cu. Cada um faz o que quer com o cu, né? E ele tem algum problema, cara, que ele precisa usar máscara pra tirar foto do Facebook. Esse cara, ele tem uma gagueira que é incurável. E por um acaso ele é o noivo do... Zotovaz? Exatamente. Eu tirei Gabrix. Eu acho que isso é armado, porque tirar o próprio primo não vale. Tirei Gabrix e o meu presente é esse aqui, ó. Junto com o KY. E veio na puta. Nossa. Pera que eu tô mandando o KY também. Nossa. Aqui, ó. Pode pegar. O Nofre. Com possibilidade de eu ser jogado pra fora do programa, mas tudo bem. É, nossa. Acredito que... Não, eu falo como, só de zoeira. É, um colega nosso que tem alguns problemas, podemos dizer que problemas vocais, que a sua voz começa a diferenciar em tons de frequência muito distintos. E peraí, filha da puta. Paz, que bom que o Lucas falou que ele tem uma gagueira forte, hein? Ele tem, imagina se não tivesse. Isso que a gente já sabe que é o Igor. Isso que a gente já sabe que é o Igor. Agora eu tô em dúvida. Já faz 40 minutos que a gente sabe que é o Igor e ele tá aí. Pelo meu povo daqui, diz que cura essas coisas. Macumba. Macumba. É só um gif. É uma foto. É uma foto. Isso é um coquinho macaúba. Isso vai te engrossar a voz, cara. Nossa senhora. Muito obrigado. Vou comer. De comer isso aqui? Não, você tem que chupar isso. Beleza, né? Oi, Igor, eu queria pedir espaço aqui, que eu tinha comprado pro meu amigo secreto original. Ele, inclusive, vai caber pra outro cara aí. Inclusive, eu ganhei ele de amigo secreto. Meu amigo secreto original era o Rufus. Eu queria dar um despertador pra ele, pra ver se ele consegue acordar nos episódios. Como o despertador é relógio, isso também serve pro cara da sextape. Bom, eu acho que com esses amigos secretos, esses presentes, eu ganhei um arroz de salsicha. Eu acho que foi o melhor presente daqui foi o meu. Eu acho que dá pra gente encerrar o episódio, né, Igor? Eu acho que sim. Todo carinho, viu, Igor, Lucas? É, vou enfiar no meu cu isso aqui. Da salsicha, né? Sem cortar, inclusive. Não, ela vem em rodelinha, é cu de cofre. É tipo aquele negócio que você vai puxando por rodinha, assim, né? Que sim, porra! Eu jurava que o Lucas ia ganhar uma Heineken long neck. Não, que se ele enfiar no cu de novo, a gente não grava outra vez. Que engraçadas as piadas de vocês. Não pode fazer piada com coisa séria, né, cara? É, tudo bem. Não, mas... Depois pega a pressão, a garrafa no cu, né? Dá problema. Mas acho que com essas informações, a gente pode encerrar o episódio, o primeiro. Ô, sono do cacete. Tá igual festa. O primeiro episódio do ano, a gente ainda tá voltando da festa, da doideira do final do ano. Muita coisa acontecendo. Mas a gente vai voltar agora com a mesma periodicidade. Com licença, que eu sou o gato da bagaça. Com o mesmo intervalo de opa! Dias. Opa! A gente vai voltar com o mesmo intervalo de dias entre um e outro. E 2015 vai trazer muitas novidades para nós. Com licença, que eu sou o gato da bagaça. É isso aí, ouvintes. Eu me despeço. Meu nome é Lucas Queiroz. Feliz ano novo pra vocês, bom 2015. Valeu, ouvintes, eu sou o Gabs. E a gente esqueceu, mas... Então, bom Natal. Bom Natal. A festa cristã. É, tô indo embora. Do novo. O amor como um todo. Então, bom Natal. É Natal. E Cristo. É isso, né? Himalaia? Himalaia, vai. Nossa, Himalaia foi foda, velho. Nossa. Não é Hare Krishna, mano. É Hiroshima. Ele fala Hare Krishna, Hare Hare. Depois ele fala Hiroshima, Nagasaki. Aí, depois ele fala... Caralho, Igor, eu não entendi o que você quis fazer agora. É o da música, tá aqui. Eu tô vendo na letra dela. Bom, é a vez do Gabrix. É da despedida? Não, a gente não, tá não, cantando. Não, não, então escolhe uma bem, música, cara, de Natal pra cantar agora. Você escolhe uma música e canta. Qual é a música? Casa. Você lembra disso, Carol? Eu lembro. Como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Nossa, cara. Ferreira Zé. Música de Natal. Não, caralho. Fala tchau. É tipo para dar tchau, desgraçado. Nossa, porra. Lucas. Ô, Zoto, dá um jeito, Zoto. Pelo amor de Deus, Zoto. Aqui é o Gabrix despedindo e eu queria só desejar uma feliz translação completa. Meu nome é Igor, eu quero desejar uma feliz translação pra vocês, ouvintes. Um moleque transante. Eu quero saber quem é que translada nesta porra. Ô Lucas, acho que você devia ter dado uma frase de inicial pro Gabrix, ao invés de ter dado o KY aí. Verdade, eu podia ter dado uma boca. O que é, velhinho? Não, eu dei os outros, quer coisa melhor pra ele? Não, tá, mas os outros já é dele. Aproveita, dá uma frase inicial pra ele. Olá, ouvintes, eu sou o Gabrix, o Gago. É Bom, é isso, gente. Ouvintes, adeus. Até mais. Tchau, que já tá todo mundo com sono. Espero que vocês não fiquem ofendidos de ouvir a nossa voz novamente. Este é o primeiro episódio de 2015. O próximo vai ser melhor, eu juro. Ah, mas esse foi bom. É, mas eu tô falando que vai ser melhor. Sim, melhoria sim. Sempre. Melhorar sempre. Você é aperfeiçoar. Aperfeiçoar é mudar constantemente e se aperfeiçoar. Eu tô saindo. Tchau. Eu tô saindo. Falou, gente. Falou. Tchau. Nossa, ele saiu mesmo.